O seu jeito de garoto e cuidado de homem, existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peça sua música no nosso WhatsApp 943530150. Energia. Demorou. Come on, kid. Aqui é o Supla e eu quero convidar todos vocês, ouvintes da Energia 97. Passando a erva. Já 2 de junho, sexta-feira, eu vou fazer o lançamento do meu DVD de 30 anos no Teatro Bradesco. I'll be playing todos os meus sucessos e várias canções que me influenciaram. Come on, come on, come on. 2 de junho, sexta-feira, Teatro Bradesco. Come on, kids. Charada brasileiro. É o Charada Brasileiro comemorando 30 anos. Espero todos vocês lá, hein? Come on, kids. Be there or be square. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97. É, meus amigos, está começando a edição do Estádio 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol. E McDonald's, todo de um clássico, por apenas R$8. Tá no ar, senhores, o Estádio 97. Boa tarde. Aê! Boa tarde. Estamos lá. Não somos balão, mas Opa. Estamos no ar, velho. Ô, seu Bento, nossa. Tudo bem, seu Bento? Beleza, Domênico? Tudo tranquilo? Deixa eu colocar a sua vinheta aqui. O senhor merece Domênico, vinheta aqui. Vinheta, é o único que tem. O senhor é um dos únicos que tem vinheta aqui, né? Tem conversa. Olha, estamos com a mesma camisa ali, meu. Na mesma cor. Ô, Dodô. Eu e o Bar. Fala aí. Como é que você tá? É salmão. Ah, tem vinheta ou Mota? Nossa. Ó, o Mota aí, ó. Agora vem o rei! É, mas aquela época que ele era repórter. O Ale, né? Tem vinheta, o Ale, ó. Eu? O Ale tem vinheta. Eu nunca ouvi. Opa! Alexandre, você é comentarista esportivo. É, chupa, Alexandre. Ah, mas pra que é isso? Chupa, Alexandre. Não chupa. Sei, mas foi a produção, não ia pôr, não. Vinheta, Ale. É, tá aqui, ó. vinheta. Eu? E você mas... sabe que ela tá me ouvindo agora, viu? Sim. Dona Encrenca? É, nem sempre ela ouve, mas hoje? Já que ela tá ouvindo... Já tomou uma rasgada ali. Ô, mano, o Mano tá com a gente também aqui, Mano. Fala aí, Domênico, tudo bem? O Mano também tem vinheta. Ah, do Mano é a melhor, né? Estamos na área. O Mano também tem vinheta. Ô, Dodô, então deixa eu aproveitar aqui. Aqui, ó, só um minuto, aqui, ó. Senta aí, pedala, mano. Viviane Lazarento. Manda o Viviane pro inferno. Sombra tem vinheta, ó. Eu tô sentado na porra da madeira. Benjamin. Eu tô dando. É, todo mundo tem vinheta. Quase todos têm vinheta. Quase todo mundo. No final a minha até que tá boa, pô. Pelo que eu tô vendo. Você viu aí que tá feia? Tá, a minha tá bom, hein? Mas deixa então eu mandar um beijo pra Dona Encrenca, viu, Dodô? Sim. Ela tá ouvindo, né? Ela tá ouvindo, eu amo demais a minha mulher. Eu amo muito a Dona Encrenca. Eu amo tanto a Dona Encrenca. Que eu tô pegando umas outras pra não gastar ela. Ah, entendi. Melhor, pra não gastar. Entendeu? Tá bom. Não dá trabalho, né? Boa, faz bem. Beijo faz pra bem, né, Mano? Beijo pra Dona Encrenca. Ah, com certeza, né? Mas e aí, hein, senhores? Vamos lá, seu Bento, e aí, hein? O tricolor aí. Vamos aí ao São Paulo. Tricolor. Colou. Prancheta Kika. Tricolor. Tudo bom aí? E aí, beleza, seu Bento? Tudo bem. Vamos lá, bom, quem voltou a trabalhar com bola ontem, já o Wellington Nem. Sim. Começou a... Será que vai agora, Mota? Vamos ver se vai, né, velho? Só vamos quem não trabalha com bola é a Roberta Close e a Ariadna. Filho. Ah, é. Exatamente. Voltou a trabalhar com bola, em breve dá... Tami nunca trabalhou, burro. Não, ele tinha vontade. Ele Mendes entende as coisas. Thiago Mendes também. Voltou. Né, e tranquilo. Olha, certo? Tem mais alguma coisa? Tem. Espera um pouquinho, é várias isso aí? Coisas, não, tem nada. O que tem? Várias coisas. Né? Vamos ver. Várias coisas. Olha, vamos ver. O Júnior Tavares, uma notícia importante aí. O Júnior Tavares aí Dizem que o Ajax. O Ajax, né? Ajax 2, Pinho Sol 3,50. É, isso aí. O mesmo time do David Neres, né? Tá atrás dele, tem uma proposta dele. Vai ser apresentado ao São Paulo. São Paulo. Olha, vai ser. Se acontecer, seria uma grande perda pro São Paulo. Esse moleque é muito bom, é, mano. Ih, rapaz. Na hora que a gente encontra um lateral, né, velho? Vem os caras e pega. E aí vai vir uma grana boa, né? Eu sou, meu, já pensou? Tá vendido já? Não, não. Quais os valores, então? Não, ainda não tem isso. É, fala logo, desembucha aí. Vai ser... Você é baú pra guardar segredo? Não, a proposta oficial ainda não foi feita. Né? Mas diz que o empresário dele falou que já tem a proposta. Aí dá uma azedada, hein, Mota? É, dá uma azedada? É, porque difícil. Não tem lateral direito. Pô, certo. Quando acha... Aí tem um esquerdo bom. É. Certo. Aí ele vai pro... Vai virar manquitola, é isso? É, velho, vai ser difícil, porque o moleque dá um gás, é muito bom, esse moleque surpreendeu e vai ser muito difícil pro São Paulo. Outra é, coisa, Motinha. É difícil, dias, mano. Difíceis virão, hein? Pô, esse moleque aí, meu, foi uma grande surpresa no São Paulo, né? Ele entrou e compareceu aí, o moleque, meu... Entrou e compareceu. Entrou e compareceu, comentário. Hein? É, compareceu porque tem uns que entram e não comparecem. É, o mesmo... Wellington nem. Ai, ai, ai. O lateral do Maurício, do senhor Maurício Borges. Ah, o Bufarini. Bufarini, que foi apelidado de lateral, ô Dodô. Ah. Meu Bilal. É. Como assim? Por quê? Entra mole e só sobe com dificuldade. Ah, não. Então, e aí? Mas, o Ale, isso aí é injustiça com o Bufarini. O Bufarini, na época que ele tava jogando lá no São Lourenço, lá, ele bateu uma bola. É que no São Paulo não encaixou ainda. É verdade. Mas é bom jogador. Sim. E sempre se machuca, impressionante. Olha, e outra história que tá aparecendo aí, não sei se vocês conhecem. Não sei se você conhece, mano. Tezilo, do Santa Fé, colombiano. Um zagueiro. E diz que... Comentaram desse cara aí, viu, Motinha, na Libertadores aí. Eu particularmente não conheço, mas falaram bem do cara. É, então, porque ele tinha sido oferecido ao Santos na época, e o Santos preferiu trazer o Kleber, né? E agora parece que o empresário dele estaria em São Paulo, tentando um acordo com o São Paulo. Vamos ver, eu não sei falar do zagueiro porque eu nunca vi. Então, não dava pra falar, mas mais um estrangeiro no São Paulo, talvez. E outra notícia aí que muitos torcedores do São Paulo aí festejaram, né? O Denis não terá seu contrato renovado com o São Paulo. Putz! Ah, não! Ah, é o Denis? Faz isso com nós. Faz. Com nós não, né? Obrigado, Senhor, pela graça alcançada. Ah, não. Aí é sacanagem. Amém. Isso é sacanagem. Obrigado. Com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Santos. Não vale isso, não. E tem gente que jogou com o São Paulo com o Denis no gol. Exatamente. Já levou vantagem esportivamente. É verdade. Entrava com 10. Mas eu vou ficar quietinho, porque tem uma conversa aí, seu Mota. De que aquela... Aquela desistência não teve desistência, não. Não, eu ouvi. Houve desistência? Que não tem. Tem sim. Eu ouvi que a desistência foi desistência mesmo, RG. Será? Tanto que o São Paulo está interessado nesse Tezilo, o colombiano da. Não deve ser assim que fala o nome dele, certeza. Como é que é o nome? Tezilo. Como é que é o nome? Tezilo. Ai, Tezinho. Não falei Tezinho. Ai, Tezinho. Tezinho. Não deve falar o nome dele assim, se eu der Tezinho. Vai chegar o maior Tezinho. Tezinho, mano. Tezinho. Eu não sei como é que fala esse negócio, não, hein? Vai jogar no time certo. Como é que fala o nome dele, mano? Então, eu não sei a pronúncia correta, mas já que tá vindo pro São Paulo, acho que o Mota adotou o nome aí. Eu acho que tem que respeitar. Tezilho, eu falei Tezilho. O Mota vai chamar o cara de Tezudo, cara. Eita, ô, Mota. E olha. E conversa aí, dizem nos bastidores de São Paulo que realmente o Leco não quer renovar com o Lugano. Mas o Marco Aurélio Cunha falou que tem que fechar. É uma vergonha. Ele não manda lá. É, não manda nada. Quem não manda? Manda nada? O Marco Aurélio Cunha não manda nada. Não. Ele parece um pouco o Pete Bitoca, eu acho. Entendi. Não, mas ele deu a sugestão, né? É, ele falou que é uma vergonha. Realmente é uma vergonha. Mas vai ter showball esse ano lá no São Paulo? Por quê? Pra contratar o Lugano? Ah, mas toda vez que o Lugano entrou, não comprometeu. Mas, ô Motinha, com todo o respeito ao Marco Aurélio Cunha, que é um cara que tem que ser considerado, sim, aí dentro, dentro da administração, da alta cúpula do São Paulo, mas, na boa, cara, renovar com o Lugano por causa de gratidão não dá certo, hein, meu? O Lugano é um cara que hoje é bem remunerado, vão falar, ah, mas é uma vergonha não renovar com o Lugano? Não acho que seja vergonha. O clube, ele tem que respeitar o ídolo como o São Paulo tá respeitando o Lugano, pagando em dia, dando a condição de trabalho. Mas a partir do momento que o cara não consegue mais corresponder à expectativa que o clube impôs, ou pelo menos propôs, diante da contratação dele, na boa, vai ficar renovando com o cara por causa de gratidão, velho. É, o que eu fui falado todo dia, mano. Não é questão de gratidão, é questão de um grande ídolo do São Paulo. A questão é sentar para negociar. Eu acho que tinha que negociar e o Lugano teria que ficar. Eu, na minha opinião. É um cara que não compromete, ele não vai jogar só porque ele jogos, é bonito. Não vai. Ele fala isso só porque é bonito. É, que bonito que eu, tonto. Mas não é, você não acha? É. Ô, Motinha, é. O Lugano, cara, volto a falar aqui. É como se fosse num circo lá, aquele leão que era imponente. Leão? Era aquele leão, aquele leão que passava no meio do arco de fogo e dava aquela cambalhota depois que saía do arco, sabe, Domênico? Sei, e aí? Hoje o Lugano, ele ainda é aquele leão. Mas é aquele leão que não consegue mais levantar a perna de trás pra fazer xixi. Para, aquele leão que vê o arco de fogo e passa vai pelo lado. É isso. Ele não sacrifica, não. Ô, mano, mas deixa ele escolher uma sombra. Não, mas é verdade, olha aí. Deixa o Lugano escolher uma sombra, já pra descansar as garras, em paz, coitado. A sombra dele é no Morumbi, velho. A sombra do Lugano tem que ser no Morumbi. Sensacional. Leão de circo, o Lugano velho. Hoje, Domênico. É. O Lugano hoje é aquele leão banguela, velho, que não pega mais aquela perna de zebra pra mastigar. Ah, é? Vai te catar, o tonto. É que vocês têm medo do cara, vocês têm medo do Deus. Vamos, Lugano. Chega, vamos ao peixe. Vamos agora ao peixe. Peixe. Tudo bem, RG? E aí, seu Bento? Beleza. Tranquilo? O que você é? Subir e voltou? É, de vez em quando aparece aqui. Serra tá nublada, hein, seu Bento? Tá nublada. E ó, prepara o time aí, o Dorival prepara o time pro clássico. Ainda não, né? Ainda não, mas eu acho que não vai ter muitas novidades, viu? Ele faz um suspense. Mas não deve sair muito do que a gente conhece. O ataque deve ser o Bruno Henrique, o Ricardo Oliveira, que tá mal, hein, Ricardo Oliveira, mal, hein? Precisa voltar a fazer uns golzinhos, né, velho? É, então. E é isso aí. E você viu, RG, o Kaique? É. Rebateu a torcida aí e mandou assim, ó, muita corneta pra pouca torcida. Então, Motinha... Já deitada no R agora. Então, Motinha, aquele lance do... Tem razão ele, hein? É, aquele lance do quem fala o que quer, escuta o que não quer. Mas tem um detalhe muito importante. Você tá vivendo uma semana de clássico. É, velho. Cara, jogo difícil, tem que né? apoiar, né? Véio? E você precisa ganhar, você precisa se manter ali no grupo da frente. Do pelotão. Do pelotão, do brasileirão. Pô, aí você começa com esse envolvimento. E tanto a crítica é para um quanto para o outro. Hein? Pô, não tem nada a ver, velho. Ficar, porra, pouca torcida, outro pouco jogador, outro. Ah, para, gente. Né? Você tem um compromisso sério. Tem um jogo difícil, tem um clássico. Pô, tem que se concentrar, tem que ganhar o jogo. Boa. Né? Não adianta ficar. Vai levar. Só uma pergunta. Vai levar aonde esse diz que me diz aí? Essa briga, né, velho? Aonde? Como diz o Mota, em boca fechada não entra pirulito. Lógico. Não mesmo. Então, gente, pô, para, né, velho? Tá louco. Vamos que vamos. Vamos treinar, vamos arrumar o time, porque precisamos ganhar. E o Dorival? Gente. O Mano falou que o Dorival tá sem ambiente. Ah, pronto. No vestiário do Santos. Velho. Tá mesmo, Mano? É. Não, então, ô Domênico, eu não disse que ele tá sem ambiente. Foi uma das hipóteses que eu sugeri. Não, não pipoca, não. Ih, amarelo. Não pipoca, amarelo, não, seu Maurício. O seu Alexandre Oliveira, o que eu disse foi o seguinte, é que o Dorival, ele não tá conseguindo fazer o Santos jogar a bola que jogou ano passado. Então alguma coisa aconteceu ali. É nítido o que aconteceu, porque ninguém esquece de jogar a bola. E eu não sei, talvez uma das hipóteses pode ser essa daí mesmo, de que as pessoas não estão mais correndo por ele. Olha. O que você acha a respeito disso, RG? Apesar da provocação do Alexandre... Ah, eu? É o Alexandre. Ai, hashtag maldoso. Sim. É, apesar dessa... Não, eu não vi isso, não. Provoca um sonzinha dele, né? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte... Eu não vi isso, juro. Então só existem no Campeonato Brasileiro dois técnicos que estão fazendo o time jogar maravilhosamente bem com um relacionamento bom, né? Que é o Renato Gaúcho com o Grêmio e o Carille com o Corinthians. Pô, porque o resto, quem é que tá jogando tanta... Ah, e salvo o Botafogo, né? Que tá lá jogando bem. Ah, mais ou menos, hein, esse Botafogo. Tá lá com o time certinho, ajustadinho. Agora, então, o resto não tá, né? O resto tá o quê? Chupa, mano. Pô, para, vamos parar com isso, né? O time da Vila... É líder do brasileiro. O time da Vila tava jogando mal. Chegou um treinador, Val. É Dorival. Essa é a música do Dorival? Que porra é essa? É o funk, é isso, né? Boa noite. É que o Vieira errou. Não, eu tenho outra música, então. Eu tenho outra música. Qual é, mano? É aquela assim, ó. O time da Vila tava jogando mal, preservou o treinador. Pau. Olha a semana de clássico. Deitou no R. Deitou no ritmo também. Tem um time Itaquera que se chama de corintiano. Esse time, na verdade, gosta de sentar no cano. Ah! Que paulada, velho. Batalha de MCs, hein? Vem. Deitado, hein, Ale? Vai, mano, chama outra, quero ver o rap, hein? Para. Ele falou, o time Itaquera chamado de corintiano, vai. Para. Falou meu nome certo. Porque chama de corintiano. Meu forte é a rima. Chama de corintiano mesmo. Corintiano rima com um cano, velho. Verdade. Olha, senhores, esse é o Estádio 97. Agora, daqui a pouco vamos lá para as duas últimas agremiações, seu Bento. Mas quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de Bozano, que é jeito de garoto cuidar de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E o Sombra tem um recado já logo de cara de HDI Seguros, né, Sombra? Fala de HD. É isso aí, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, meu amigo, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. E aí, seu Bento? O cara aqui não sabe fazer nada. Sabe não, vou te falar, viu? Seu Bento, velho. Eu vou falar um negócio. Corinthians! Ô, Dodô, seu Bento. Coringão! O seu Bento é o seguinte, mano. Dá uma olhada na situação. O seu Bento, ele sabe cuidar da colheita como ninguém. Mas ele é técnico também de rádio. É um monstro. Você gostou, né, da ideia? Baita ideia. Vamos lá, mano. Pelo amor de Deus, Bento. Bora, Bento. Parar de comer cogumelo. Quem? É lambendo o cogumelo. Pelo amor de Deus. Lambeu as costas do sapo, velho. É bom, hein? Arrepiou o sapo de manhã. Mas, seu Bento, o senhor já lambeu as costas de um sapo? Já. É bom. Trabalho na mata. Ô, Mota. Vai fazer trabalho na mata. Você já lambeu as costas de um saco? Ah, um saco não! Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório! Caramba, sem falatório? Cara, ele prepara o time pro final de semana pro clássico. Vai continuar, mano, sem perder clássico ou não? Deus queira que sim, né, ô Bento? Inclusive com aquela média do Jô de um gol por clássico. Eita. Tomara que em sábado ele ainda preserve isso daí. O Jô, em todos os clássicos paulistas que ele disputou esse ano, ele meteu um gol em cada um. Então eu espero que sabadão aí ele consiga novamente fazer mais um gol aí e que o Corinthians consiga a vitória diante do Santos. Vai ser um jogo importante pro Corinthians preservar a liderança do Campeonato Brasileiro, mano. Preservar a liderança? Preservar não, vocês são segundo. Como assim, mano? Preservar a liderança? São vice, velho. Vice. Eu não sei se vocês têm acesso à internet. Tenho. Eu acabei de olhar aqui, é vice. Pra vocês que não sabem, tem três times aí com a letra C que estão empatados aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians, a Chapecoense e o Cruzeiro. Mas se acabasse hoje o campeonato, quantos pontos tem a Chapecoense? Me respondam aí, já que vocês têm internet. Eu tô com a internet aqui, fica tranquilo. Então vamos lá. Quantos pontos tem a Chapecoense? A Chapecoense tem 7. Quantos pontos tem o Corinthians? Mas peraí, saldo de gol não quer quantos saber? Quantos pontos tem o Cruzeiro? Não, quer saber saldo de gol não? Quer ou não? O importante agora é a pontuação. Não, tem saldo. Pelo contrário. Porque assim, vitória todo mundo tem 3, então aí tem que ir pro critério de desempate. Mas, ô Domênico, o critério de desempate a gente vai ver na 38ª rodada. Mas já vê agora. O importante agora é a pontuação. Mas eu tô olhando aqui, mano, não sei porquê. Mas, mano, isso é caíste o mundo. Olha aqui, ó, a classificação que eu tô olhando aqui, Vieira, não sei se você... Olha, Vieira, eu gostaria que você olhasse aqui. Vamos lá. Vocês todos aqui, tá vendo aqui, ó? Esse número aqui é o mesmo desse? Não, não. Um é igual 2, nem igual 3. Um é diferente de 2, que é diferente de 3, que é diferente de 4. Porque tem uma colocação aqui, né? Não, mas peraí, na segunda-feira, teve um cara aqui na segunda-feira... Sim. Que falou assim, se vier o Amargedon e acabar o mundo, eu sou campeão e não sei o quê. Exatamente. E agora mudou? Mudou. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas o Corinthians ainda tá ocupando aí o pódio ao lado da Chapecoense. Não, pódio. Mas é um pódio mais baixo. Véio, que agora, pódio, velho. Que pódio. É Fórmula 1 essa porra? Esse pódio é um degrau abaixo. É salto com vara. Ô, Bento, larga esses pregos aí da notícia do Coringão aí, mano. Manda todo mundo pro inferno. Quero te falar... É, o que fazer com o Mendonça e o Christian, hein? Que eles não aceitaram ir pra Bolívia. No Jorge Wisterman. É, o Speed Mendonça falou que não tem problema, ele continua treinando lá. Vai fazer o que com esses caras aí, mano? Mas é que tá, Bento. Que jogador que é trouxa hoje e querer sair do Corinthians? É melhor ser reserva no Corinthians e não ser relacionado nem pro banco e continuar no Corinthians do que tá jogando em qualquer outro time da América do Sul. Mas é verdade. É verdade, Motinha. Que jogador, por exemplo, hoje, que vai querer sair do Corinthians ali na condição que o Christian tá, por exemplo? O Christian hoje é um cara que ganha aí um alto salário. Tudo bem, não tá sendo aproveitado, ok. É. Mas que outro clube hoje na América do Sul vai querer pagar essa quantia pro Christian? Nenhum, mas o cara quer jogar, né, mano? Então, quer jogar, mas ganhando a mesma coisa. Se outro clube que quiser levar, por exemplo, a Ponte Preta, teve interesse no Christian. Deixou de ter o interesse a partir do momento que soube do salário e que o Corinthians disse, beleza, quer levar o jogador? Leva, se ele aceitar aí, ok. Mas aí é a Ponte que vai arcar com o custo total. E ele quer só integral, mano? O Corinthians só quer emprestar, óbvio, né, se... Ah, porque tem aquela né, vai pagar metade só e tal. O Corinthians então, não Motinha, quer esse acerto? É complicado, porque o Corinthians ele precisa se desfazer de um alto custo. Se houvesse a possibilidade de o Christian sair do Corinthians e ir para Ponte Preta ou para qualquer outro clube e o clube bancar pelo menos aí 70% do salário, ok. Agora o Corinthians ele não pode também ficar colocando a mão no bolso para pagar metade do salário para o cara jogar contra o próprio Corinthians. Aí é meio que absurdo. É, já que ele não quer que fique lá, vai continuar treinando aí separado. O Corinthians não tem planos pra ele. Quanto tempo tem contrato ainda, mano? Ele? Ah, Motinha, pelo menos mais um ano e pouco aí. Pelo menos mais um ano e pouco. Mas aí é um prejuízo gigante, hein? É tempo, né, mano? E tem mais uma informação a respeito do Corinthians. Falei, mano. Ô, Bento, o Luciano, que tá emprestado lá pro Leganés, ele tem contrato aí com o time espanhol agora de empréstimo até a metade do ano. Se houver interesse na compra em definitivo do jogador, o clube precisa pagar 3 milhões de euros pro Coringão. Eles têm até o dia 31 de junho para poder fazer esse acerto. Se eles não quiserem comprar o jogador retorna ao Corinthians, mas ele não tem planos aí, pelo menos o Carilli apresentou aí para a diretoria que não pretende contar com o Luciano, e possivelmente ele será negociado. Mas existe uma possibilidade do Botafogo oferecer o Sassá pro Corinthians e o Corinthians ofereceu o Luciano pro Botafogo. Ambos têm contratos com os seus clubes, tanto o Sassá com o Botafogo quanto o Luciano com o Corinthians, até dezembro deste ano. Ah, então. Vamos ver o que acontece, né? Você queria o Sassá, mano? Então, ô Vieira, até outro dia aí eu falei a respeito do Palmeiras. O Palmeiras, quando demonstrou interesse no Sassá, pelo investimento que o Palmeiras pode fazer, eu acharia o jogador aí talvez abaixo do que o Palmeiras espera. Mas pro Corinthians, que hoje tá com investimento aí bem abaixo, o Corinthians ele tá realmente economizando aí nas contratações, então pro Corinthians seria uma opção viável, mas eu não vejo lá tanta diferença assim do Sassá pro Casim. Não vejo. De fato, eu acho que são jogadores do mesmo nível, apesar de alguns corintianos gostarem bastante do estilo do Sassá. No Botafogo, aí ele entrava e fazia um golzinho aqui, um golzinho ali. Mas é um jogador que é meio despirocado, velho. É um jogador aí que tem um parafuso a menos. Ah, enfim, não sei até que ponto um jogador como esse acrescentaria num time que hoje tem como a principal característica a doação dentro de campo. Que um jogador corre pelo outro. Então, acho que um jogador como esse, com esse perfil, pode chegar muitas vezes ali e desagregar o ambiente que tá bom, né? Quebrou. É, o Jadson é dúvida, mano, pro clássico? Faz 2 dias que o Jadson não, Motinha. O Jadson, ele ficou aí ontem aí na academia fazendo trabalho de reforço muscular. Mas hoje ele parece que já treinou aí no final da tarde aí com a equipe titular. Ah, o Jadson, ele tava sendo preservado justamente pra não estender o desconforto que ele tem na coxa. Para que ele possa estar 100% no clássico. Então o Jadson não preocupa não, o Corinthians ele vai com força máxima aí diante do Santos. Eita. Então tá bom. Mano, quer doação, vai no Criança Esperança. O Sassá é bem melhor que o Casim, você tá muito louco. Ah, mas é tão melhor quanto ali. Casim, pô. Ah, mas tão melhor quanto, velho. Ah, é que ele mora sozinho e quer fugir de casa, né? É, né? Mas então, na bola ele é bom, pô. Ah, eu também acho a diferença é só o kit, viu, mano? A lei RG, quando você contrata um jogador, você está contratando o kit, você não está contratando um jogador somente pelas 4 linhas. Ah, eu concordo. O Sassá, ele pode ter até talvez um pouquinho mais de qualidade do que o Casim, até pode ter, mas não acho que é algo tão gritante assim. A gente não está falando do Ibra, o Sassá. E um jogador, quando ele chega aí com esse pensamento aí de meu negócio é balada, meu negócio é quebrar na noite, eu não sei até que ponto que isso não pode prejudicar um ambiente que está bom. É verdade. Boa. Vamos ver, né? Então tá certo. Vamos lá, seu Bento. Vamos Palmeiras agora. Vamos nós. Caramba. Palmeiras! Caramba, hein, Domênico, aquela coisa... Fale nós aí, seu Bento. Vitória histórica. Vitória não, né? Classificação histórica ontem. Gorzinho Salvador que fez aqui. Aliás, o Palmeiras que não fez que gol sufoco, no Inter, hein? Foi, os dois gols foram contra. É mesmo. É verdade. Né? Não conseguiu fazer gol. Não, mas espera. O que fez, o de ontem... Não, é. Mas bateu, foi mais... Não foi contra, né? Foi gol bateu de cintura. Foi gol de cintura. É, né? Mas, enfim, não, foi gol de ombro, né? Mas bateu no cara. O cara teve intenção de cabecear. Mas mal, problema do cara tá ali, né, velho? Ah. Palmeiras foi mal ontem, de novo. De conseguiu mal a classificação, esse gol heróico, gol qualificado. Estranho, né, é o terceiro jogo, já que não vem bem o Palmeiras, mas, assim... Felipe Melo na zaga, umas coisas meio, né? O Mina tá... atacando. É, então. Mina no final do jogo de centroavante, né? No, do meio pro final. Virou uma suruba, e né? Por... Exatamente. E por isso, hoje, mais uma vez, Cuca quer um centroavante. Precisa de um atacante ali no aquele de área. E... Aí perguntaram pra ele, quem que você pediu? Ele falou, Jesus. Indique Jesus, né? Então. E aí, Domênico? Então, Vitória, hoje termina sorteio, acho que amanhã. É, pra ver quem... Os confrontos aí da... Já precisou vocês... É, olha, faltando só um jogo do Cruzeiro com o Chapecoense, né? Se, hoje. Se a Chapecoense vencer o jogo, ficam todos os que se classificaram pra Libertadores. Todos. Né? Com exceção de um único, acho que... Quem que é que tá? Não. É o Cruzeiro. Todos que estavam na Libertadores desde o começo... Que disputaram, entraram nas oitavas, continuam. Foram avançando. Então, o Flamengo não tá mais... Só, então, na Libertadores, aqueles que entraram na Libertadores, que já entraram nas oitavas, não é isso? Isso. É a Libertadores. Falta só a Chapecoense, né? Libertadores deitando na Copa do Brasil. Deitando, é. É verdade. Olha, com relação ao jogo de ontem, o Palmeiras aí vem jogando muito mal. Muito mal. Ontem, por uma sorte muito grande, vamos dizer assim, o Palmeiras acabou fazendo gol na base da raça, da vontade, né? Coisa que o Palmeiras não é isso. O Palmeiras é muito mais técnico do que isso daí. Agora, o Cuca ainda não achou o Palmeiras. O Palmeiras tá mal. Tá muito mal. Jogadores que no passado jogavam bola não estão jogando. O Jean está mal, já tá mal, não é porque ele deu o passe do gol que eu vou tirar, vou isentar. Não, ele perdeu o pênalti contra o São Paulo, jogou mal contra o São Paulo, tá jogando mal os últimos jogos, e ontem foi mal. A única coisa que ele fez certa ontem foi o cruzamento na falta lá do gol do Palmeiras, só. Mas tá mal. O Tietchan caiu muito de produção, no meu ponto de vista. O Edu Dracena ontem estava irreconhecível. Irreconhecível. O RG até chora de emoção. Não, isso o RG até gostou, mas ontem foi uma coisa inacreditável. Tanto que os caras tiraram ele. O Zé Roberto é aquele cara que... Não, Edu Dracena e Zé Roberto do mesmo lado, não... Precisa rever esse tipo de difícil coisa mesmo, aí. Não dá. E eu não gosto, Quando eu vi a escalação também, eu não gosto de um time do Palmeiras sem nenhum meia. Ontem não teve meia, o Palmeiras não teve nenhum meia de criação lá, hein? Esquisito, o Guerra, né, saiu do time. E o Domênico. E eu, no meu ponto de vista, fala, Manu. Eu tinha dito isso pra você ontem, inclusive na hora que a gente tava falando do Palmeiras aí, eu falei que o Palmeiras jogaria com três volantes. Eu não gosto. Inclusive lá time. Na frente aí estaria com o Roger Guedes, com o William e com o Dudu. Mas o Palmeiras, ele... Não sei até que ponto, Domênico, o Cuca não tá fazendo isso de propósito pra forçar com que a diretoria contrate novos jogadores, porque ele tá bicudo, porque ele pediu dois caras aí, um lateral direito e um centroavante, e a diretoria do Palmeiras até agora não pediu. Um esquerdo, não foi, mano? Esquerdo ou direito? Então, cara, eu acho que... Então, se pra falar assim... a verdade, pra falar a verdade, ô Bento, eu acho que o Palmeiras precisa dos dois. Porque eu acho que nem o Fabiano, nem o Mike vão dar conta do recado se o Jean não puder jogar. E na lateral esquerda, com todo o respeito ao Zé Roberto, mas o Zé Roberto também já não é mais um garoto de 17 anos, né? Todo mundo viu a canseira que ele agora jogou. Faz 50 anos. Agora, mano, se for por essa tua teoria aí, o fato dele ter colocado o Mina no ataque, então é porque ele tá pedindo um atacante. Me você não acha, cara? Porque, meu... Pode ser uma indireta, né? Pode ser, cara, você... Achei estranho mandar o cara pra frente, é um desespero desnecessário. Desnecessário, o Palmeiras, cara, tem time pra ser muito mais do que foi ontem, pra ser muito mais do que tem sido. Eu espero até que venha. Realmente saíram alguns jogadores, que eram centroavantes de ofício, né? Saiu aí o Barrios, foi lá pro Grêmio, saiu o Alexandre, que foi não sei pra onde aí... Que era um centroavante que podia até entrar no determinado momento da partida. E a gente ficou com o Borja. O Borja ainda não se adaptou no futebol. acho que o Borja tem tudo para se adaptar ainda no futebol, principalmente no Palmeiras. Agora, chegou uma informação aqui do UOL. Sim. Olha, nós falamos ontem, hein, mano? Falamos ontem. Sim. E a patrocinadora do Palmeiras tá bancando a contratação do Tardelli no Palmeiras, hein? Olha, o mano falou aqui, ontem. Aqui, ó, falei ontem, ó. Tá vendo? Você falou Tardelli, ontem, né, mano? Falei ontem pra vocês aí. Olha só, a Leila não gostou de ouvir que o clube desistiu da contratação de Diego Tardelli por causa de dinheiro. Conforme adiantou aí o tal do Jorge Nicola, da Rádio Bandeirantes. Também conselheira procurou o presidente Maurício Gagliotti nesta semana para dizer que está disposta a bancar o retorno do atacante no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, porque... Vou dizer pra vocês, se chegar o Tardelli, eu acho que aí sim, né? Começa a suprir aí as necessidades do time do Palmeiras. E o Borja, definitivamente aí, né, Ale? Ele acaba virando aí um jogador reserva. Não vai ter espaço pra ele não, hein? O Borja tem... Se o Tardelli voltar a jogar o que jogava... Ah, o Tardelli joga muita bola, né? Né? A tia não é fraca não, Ale? Não, a tia ela gosta de gastar um dinheiro, uma moeda, rapaz, viu? Eu não desisti do Borja ainda. Ele não, eu também não. Ele não tem 4 meses de futebol brasileiro. Ah. E ele jogou muito na Libertadores. É claro que ele tá devendo demais, porque assim... Uma coisa... Ele sabe que tá, né, Ale? Você percebe, mas, né? Mas ele... Não desiste do Borja, mas desistiu do Romero. Não. Você não quer comparar de futebol, o Borja com o Romero, né? Desculpa, hein? Mas o que acontece? A lei deixou cair o notebook. Eu acho que ele podia se entregar mais para os jogos, ele podia se doar mais. Por exemplo, quando o São Paulo estava numa fase ruim, sendo eliminado dos campeonatos, sem encontrar o seu melhor jogo, o Prato estava dando carrinho até na bandeira de escanteio, marcando, chegando. Não desiste nunca. Eu não vejo essa vontade no Borja. Porque a bola pode bater no pé do cara e na trave, o cara não tá numa fase boa para fazer gol, mas ele deixa tudo no campo. Isso eu não vi no Borja ainda. Então, acho que ele tá devendo bastante, mas eu não desisti dele. Ontem eu tive a impressão que ele tinha feito o gol, porque ele subiu junto com o Thiago, subiu, né? Subiu. Então mas eu não aí, desisti dele ainda. Agora, se a Leiloca quiser dar esse presente pro torcedor do Palmeiras, que não é um presente barato, na cara, porque o Tardelli ganha muita grana na China de salário. Ele jogou com o Cuca, né? Jogou. Atlético Mineiro, né? Então, assim, é claro que é um ganho técnico enorme. Eu só acho, assim, que o Cuca, ontem ele falou os jogadores que deixaram o time e tal, não podemos esquecer que veio um montão de gente também, né? Veio então, Borja, mas eu concordo. Veio o Luan, veio o Juninho, eu concordo com o Cuca, viu? Veio o Keno, veio o Rafael Veiga, veio bastante gente. Venho, mas são jogadores que são pra elenco. Não são jogadores melhores do que estavam lá. Por exemplo, você pega qualquer um desses que estão aí hoje, nenhum é melhor que o Moisés. Mas o Moisés jogou no Campeonato Brasileiro. Eu adoro o futebol do Moisés. Não, mas tem Felipe nenhum Melo, desses que Felipe chegou. Melo é ruim? Mas não é igual o Moisés. O Guerra é ruim? Não. Entenda, o que o Cuca vem falando, que ele vem pregando, que o Palmeiras contratou, ele deixou o elenco melhor do que o do ano passado. Elenco. Com Jesus, mas o time. Com que, Jesus. O time que jogava ano passado é muito melhor que com esse. Com Jesus não tem conversa. Eu acho que com. Então, Jesus. Ninguém é melhor que o Jesus. Vitor Hugo, por exemplo, ele perdeu a posição pro Edu, que tava jogando mais que ele. É. O Luan, pra mim, joga mais do que o Vitor Hugo. Com mas ainda não estreou, né? Tem que esperar. Com relação ao Moisés, que daqui a pouco tá voltando aí, fim de agosto, ele vai ter a posição. Fim de agosto, começo de setembro. Você tem, pro meio campo só, vou falar desses aí que ele tá falando de titular. Tem o Felipe Melo e o Guerra, pô. O Guerra não jogou ontem, né? Não, mas tô falando, o elenco do Palmeiras tá forte, eu acho que não é por aí. Não, também acho que o elenco é forte. E outra, ele falou também de tempo pra treinar, que é uma verdade, porque agora o Palmeiras vai jogar, agora nesse próximo brasileiro, mês. Só Campeonato Brasileiro, né? São 7 rodadas num mês só, então não tem Copa do Brasil e Libertadores, mas tem jogo fim de semana e de meio de quarta semana. Quarta e domingo, né? O trabalho não teve continuidade por causa do Cuca. Se ele quisesse continuar no Palmeiras, ele tinha continuado. E quando ele volta pro Palmeiras, já sabe que vai ter menos tempo. Então, acho assim... Que vai ser muito mais cobrado. É, né? vamos trabalhar mais, vamos tentar... Sabe qual é o principal reforço, mais até do que o Tardelli? O principal reforço que o Palmeiras pode ter nesse momento? Os jogadores do Palmeiras, os feras, voltarem a jogar o que a gente já viu eles jogarem. Exatamente. Aí não estão jogando nada, né? Não estão jogando. Aí o Palmeiras vai ser forte de novo. É, porque não cabe mais desculpa de falta de não poder treinar, né, Ale? Pô, tá. esse grupo aí não chegou ontem no Palmeiras, né? É, mas o treinador chegou, né, Gê? Pode ser que tenha um outro... Ele até entrou essa merda. Mas eu não entendo certas coisas, viu, Gê? Juro por Deus, eu não consigo entender um time como o do Palmeiras ser inferior ao time do Internacional, que pra mim não é um time ruim, viu? O Inter não é um time ruim. Não. Ele é muito inferior ao time do Palmeiras. Sim, esse que é o problema. E eu não admito que o Inter jogasse melhor do que o time do Palmeiras. Podia jogar de igual pra igual, mas ser melhor não dá pra admitir. Né? Não, não dá. Tomar sufoco, tomar calor. No primeiro tempo inteiro tomou. Verdade. Não fez nada. O time do Palmeiras não fez nada. Verdade. É inadmissível. Inadmissível. É, pra mim, até aquele momento do primeiro tempo, eu achava que era um time bunda mole. Time de bunda mole, essa é a palavra. Depois do segundo tempo fez o gol, não é porque fez o gol que tem que aliviar aqui, não. Eu não alivio, não. O time ontem foi time de bunda mole. Correu o risco de ficar se fora. Medrando, que porra é essa? Tá se medrando, porra? Correu o risco de ficar fora. Correu, mas correu muito risco. Porque aquela bola large, uma bola que o cara subiu, bateu no ombro, bateu na cabeça, bateu no outro, e o goleiro, quando foi, já tava lá dentro. E foi um gol meio que, vamos dizer, porque o cara foi cagado. Sem fralda. Foi um gol sem fralda. Foi mesmo, não foi, Gê? Entendeu? A bola levantou, cravou e cabeceou. Se merdalhou tudo. E o Palmeiras não é time pra fazer gol assim desse jeito. Tem que trabalhar, jogar. Tem cara pra trabalhar o jogo. Mas o Felipe tá investindo. O Felipe Melo não poderia ter ajudado mais ali no meio? O Felipe Melo, ele segurou no atrás. O Felipe Melo vai fazer o filme. Ele tava de zagueiro ontem. Mas tô falando, de novo, mas o lugar de dele. Cara, eu honestamente não acho que o Felipe Melo tem que jogar lá atrás. O cara cumpre ordem, né? Ele cumpre muito bem, viu, RG? Zaga, ele vai bem. Ele não vai melhor do que ele joga como volante, mas vai bem. Eu não sei porque que ele não colocou o Michel. Michel Bastos poderia jogar ontem no jogo. E sabe que é uma coisa? Ele podia tirar um volante, pô. Por que ele não jogou? O Palmeiras ontem tinha a faca e o queijo na mão. Ou seja, se fizesse um gol contra o Inter lá, matava. Acabava com o Inter. Acabava. Agora, os caras... Fala, mano. Eu acho que o Cuca ele tem que tomar um certo cuidado. Porque no ano passado no Palmeiras, mesmo o Palmeiras sendo campeão aí, tanto do brasileiro, fez boas partidas aí também em outros torneios, mas o Cuca, ele se indispôs com alguns jogadores aí que eram referência do time. No Paulista ele tretou com o Dudu, depois do Campeonato Brasileiro ele deu a abraçadeira e fez um afago no jogador, mas ele discutiu com o Rafael Marques também, foi uma situação grave. Muitos jogadores do Palmeiras ficaram aliviados quando o Cuca deixou o Palmeiras e agora ele retornou. Ontem o que ele fez com o Edu Dracena, por mais que o Edu Dracena estivesse mal, concordo contigo, mas existem formas e formas de você sacar um jogador da equipe. Ontem ele entregou de bandeja aí a cabeça do Dracena. Mas ele não podia deixar o Dracena, mano. Mas aí eu tenho que concordar. Se ele deixou o Dracena tava completamente fora de jogo. E toma o terceiro gol? Aí toma o terceiro, acabou. Aí vamos falar, mas por que não tirou o Dracena, entendeu? Não, mas eu não tô criticando a saída do Dracena, eu tô criticando o que ele colocou no lugar. Porque ele coloca lá o Felipe Melo recuado e coloca o Thiago Santos, o Palmeiras precisando fazer um gol. O natural, se ele quisesse mudar a partida, ele até poderia recuar, talvez ali o Felipe Melo, mas ele tinha que colocar um cara ali no meio campo que desse talvez um pouco mais de qualidade. Um Rafael Veiga, mostra alguma coisa aí que ele queira aí, de fato, vencer a partida. A partir do momento que ele coloca um volante no lugar do volante, coloca o volante na zaga, ele não muda nada. Taticamente ele deixou o time do jeito que tava, e o Palmeiras perdeu. Eu não gostei dessa substituição, não. Eu achei que podia usar um pouco mais, né? Mas, fazer o quê? Ou deixar, ou trocar um zagueiro por um zagueiro. E outra no coisa, mínimo que tinha que ser feito era trocar um zagueiro. Eu não sei você, ô Dodô. Eu, quando tenho que fazer uma crítica ao Zé Roberto, me dói o coração. Eu mesmo mando um Twitter pra mim e me xingando. Romero não, né? Não, Romero. Mas o Zé Roberto não dá pra comparar o que ele fez pelo futebol e. Não. Esse maldito tá falando do Romero toda hora. Romero. Tá obcecado com esse capacete de Playmobil aí. Vou falar dos outros, pega leve. Do Romero senta broca, velho. O Zé, me dói no coração. Porque ele é um monstro, é um cara super do bem, uma carreira vitoriosa. O cara ganhou tudo no futebol, é esforçado, não rouba. Mas, poxa, não dá mais pro Zé, né? Foi 42 anos. O Zé, ele mesmo sabe, né? Ele falou que no final do ano ele vai abandonar, mas eu acho que se fosse o Zé, não sei não. Pensava. Parece idoso no ringue, demora pra marcar. Tá difícil. Vale. Coitado, e o Zé, puta, um jogadorzaço. Jogadorzaço, cara, a gente não pode boa, também começar bem. Também a ficar assim, senão é uma coisa 190 mil anos. Deixa eu apresentar aqui o estranho, que é palmeirense também. Não, o Durval Luiz Boró, Boro Ferreira, Boro, 36 anos, advogado da Barra Funda, torce pro Palmeiras e está aqui como estranho no ninho porque ele estava lá naquela promoção fechamento do resort, né? Isso. Ô Durval, tudo bom? Tudo bom, Dodô? Você ficou muito nervoso ontem, Gabi? Porque eu fiquei muito nervoso ontem. Falar, vocês podiam pedir pro Sombra nacional de periculosidade. Porque só do Palmeiras estar perdendo, eu falava... Fica muito mais tenso vir aqui e falar, pô, tem que aguentar esse mano aqui enchendo o saco. Que maldito. Não aguenta, bebe leite. É, aí, a mala. Aí você fala, pô, além do Palmeiras perder, tem que aguentar o mano, depois tem o placar. Ainda bem, que nós... Ainda bem, o Durval. Mas, ô Durval, você treina bem, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, a dona patroa é corintiana. Quer dizer, é corintiana. Você dá uma treinada boa também. Sim, sim. Né? É o amor, né? O amor é mais forte que o amor, time. Né? O amor faz tudo isso? Né? Mas, ô amigão, ô amigão, você tá falando a respeito aí do Palmeiras aí, falou, pô, tem que aguentar o mano. É, eu não torço pro Palmeiras, óbvio, mas eu não fiquei puto que o Palmeiras conseguiu eliminar o Inter, não, cara. Vingou o Inter vocês. É um time aí... Não, não, não é isso não, Motinha. O Inter é um time que recentemente contra o Corinthians aí aflorou uma rivalidade aí, por causa de diretoria, negócio de DVD, a porra toda. É, eu hoje olho pro Inter, cara, eu vejo um rival aqui de São Paulo. Mano, nós vingamos vocês, mano. É, aí bater no Inter é sempre bom, viu? É, pau, hein, mano? Nós vingamos vocês, tá mano. Tá pagando pau pro Palmeiras? É, vingamos vingaram sim. Nada. Vocês perderam pra eles aí, vocês perderam pros caras lá, ô prego. Não, não. Mas quem classificou? Ah, para, para. Com a calça na mão. Com a calça na mão. Você tá com uma freada na cueca até agora, rapaz. Mas nós estamos lá nas quartas. Vocês ficaram lá, nem nas oitavas foram, pô. Copa do Brasil tem 3, Paquito. E nós, Copa do Brasil tem 3. Agora tem 3. Copa do Brasil já tem 3. Mano, olha como você é incoerente. É, nós estamos indo pra quarta, nós, viu, mano? Olha não, como você é incoerente. Você sabe isso. Nós também temos 3. A pior mentira. Domênico, a pior mentira é aquela que você conta pra si próprio. Fala, Boru. Olha, olha, mano, como você é incoerente. Você mesmo falou essa semana que é melhor ganhar jogando mal do que perder jogando bonito. É, falou mesmo. Mas vocês perderam, nosso cego. Vocês perderam, mas perdeu, classificamos. Mas classificou. Não, classificou, perdeu, mas é que tá. É, aí você precisa fazer a leitura do jogo. Você sabe muito bem, Boru, eu espero leitura que você seja imparcial. Jogo. Leitura do jogo. E que você assuma isso, porque o negócio é o seguinte, o Palmeiras, mesmo na Libertadores, ele tem vencido, mas não tem convencido. A própria torcida do Palmeiras aí tá com o pé atrás, porque sabe que o elenco pode render muito mais do que tá rendendo. A torcida do Palmeiras tá preocupada, né? Não adianta vocês falarem que não, porque vocês vão estar se enganando. Ou tô mentindo? Não, nós estamos preocupados, mas... É sorte de campeão. Mas vamos ganhando, é melhor ganhando assim do que não ganhar. É. Mas sabe por que, Domênico, eu tô falando isso? Porque na Libertadores agora, a tendência é que comece a funilar e comece a sobrar só os times casca. Ah, não, e o Palmeiras se der o mole que tá dando aí, com partidas que o Palmeiras tem feito, vencido. De fato, venceu. Mas, por exemplo, contra o Tucumã aí, não jogou bem. Contra o Peñarol aí, que é um adversário tradicional, mas é um futebol fraco, o Palmeiras também não jogou bem. Agora, se pega um time aí, por exemplo, um River Plate, que na Libertadores está muito bem, se o Palmeiras jogar mal, a chance de ficar pelo caminho é muito grande, né? É, mas as coisas têm que melhorar, não é possível com um elenco desse não melhorar, né? Malandra é a mulher do Saci, que se ela tomar um pé na bunda, quem cai é ele. Ah, é verdade. E o Saci, que é o mascote do Inter, que tomou o pé na bunda. Ontem. Tomou um pé na bunda ontem. Mas, ô Dodô... Você gostou, né, Vieira? Ah, na cara dos caras, não. Eu vi eles chorando no fim. É... vamos, Inter! Vamos, Inter! Põe no DVD, dá. Inter! Vamos, põe mais Inter. Essa no DVD. Mas o Inter contra time da Série A tá jogando bem. Contra time da Série B, não. Jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Palmeiras. É, orgulho, contra o Grêmio. Orgulho ferido. É, e vou te dizer, ontem foi o último jogo do Inter contra um time da Série A. Verdade. Acabou. Agora, e olhe lá, hein? Se for punido. Não, não, não. Eu acho que não vai ser punido, né? Mas. Tem a Primeira Liga ainda. É, dá pra ter um Grenal ainda na Primeira Liga, não dá? Qual que é a Primeira Liga? Pode ser, é verdade. Tem a Primeira Liga. Qual a Primeira Liga? Ninguém liga. Aquela que ninguém liga. É aquela porcaria que ninguém quer jogar, velho. Lembra que eles criaram lá? Ah, você tá brincando que ainda tem isso? Tem. Tá tendo, cara. Mas ô Domênico. Tem que ter, né? Mas é ano que vem. Não, tá. Agora não, tá rolando vai começar o mata-mata. Ah, é? Mas os times jogam normalmente com sub-23, jogam com time alternativo. Eles fizeram o contrato, né? Agora tem que ter. Mas, ô Domênico, verdade seja dita também, velho. É, ontem aconteceram aí dois pênaltis pro porco aí. É, que o cara isso, não deu, eu ia falar isso aí, viu, mano? Dois pênaltis claros. E, lamentavelmente, o juiz não viu. Mais uma por isso razão, que eu falo, é mais uma razão para jogar bola, para não ficar dependendo de arbitragem. Não, mais uma razão, além de jogar bola, ele mais uma razão para entrar o mais rápido possível a tecnologia. Porque é o seguinte, e outra, o impedimento do gol marcado do Roger Guedes era a mesma linha, hein? Eu achei meio maluco. Ele tava um pé à frente, mas aí viu, depois Domênico? Eu vi, tava um pouquinho à frente. É um negócio complicado. É o Ricardo Marques. É que o lance do pezinho à frente é que. É, mas esse pé à frente aí. Uma hora o cara enxerga os pênaltis ali na frente do juiz, hein? Na frente, o juiz tá. O juiz tava ali na frente do lance. Tanto que o pênalti, cara, o cara, pô, ele defendeu a bola, velho. Se jogou aquele primeiro foi escandaloso, né? Pô, mas não deu um pênalti. Uma mergulhada de vôlei, né? Brincadeira, velho. Sabe, é brincadeira. Tudo bem que o Palmeiras não vem fazendo, né? O último pênalti contra o São Paulo fez uma lambança. poderia nem fazer, mas tem que marcar. Claro, né? Tem que marcar. O certo é certo. Bom, vamos lá, vamos para as primeiras ligações. Ô Durval, fica à vontade para falar e a hora que você quiser, você é o participante aqui hoje, tá bom? Seja bem-vindo, Urso. Bem-vindo aí, nós aí, hein? É o Urso. O Durvalino falou que vai jogar futebol Society lá no... Society. Daqui a pouco vou falar aí do nosso resort do estádio. Nós... Vai ligando lá para você já fazer a sua reserva, 2896-4665. Lembrando algumas coisas aqui importantes que o ouvinte do estádio 97, que vai começar a ligar e participar... Tem que falar para poder garantir alguns presentes. Sim, sim. Por exemplo, se disser assim, ó, RG, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Se ele entrar no ar dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Levou. Falando em McDonald's também, daqui a pouco, a qualquer momento, hein, pinta aí a Mac Ligação. Ah, é? Boa. Mac Ligação, o mano faz uma pergunta referente à Mac Oferta do dia, que tem todo dia tem um Mac Oferta, né? Que é o clássico do dia por R$8, não é verdade? E se o ouvinte responder, ele ganha a estadia do resort do estádio 97. Tem que prestar atenção. Ele ganha um quarto, né, a estadia de um quarto do resort do estádio 97. É sério isso? Tem que prestar atenção. Presta atenção. Presta atenção. Olha, é aqueles 10 segundos, não pode errar. Pensa e fala. Falou. Falou. Ontem foi um gongado. Outra mandou uma oferta, depois mandou outra na sequência. Dançou. Não pode. Tá bom? Foi pro tribunal então, e dançou. E outra coisa, Gê, continua e tem, né, torcida. É. Estádio 97, camarote único. Opa. Corinthians e Santos, só para os corintianos, hein? Chupa, é sabadão na Arena do Corinthians, né, mano? O jogo vai ser às 19 horas. Sim. Mas é o seguinte, o cara tem que ligar aqui dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. A gente não vai perguntar pro cara. Ô, você tá afim de ir? Não. Vai dele. Então. Ele que tem que vir por livre, espontânea vontade de falar, tá bom? Não pode ir de chinelo. Exatamente. Falou, ganhou. Vaga única. Vaga única. Vai ver o show do Romito. Quem? Verdade. Você tá de brincadeira. Tá sabadão 2-0. Romero. Você tá voltando atrás agora, amarelou pra pressão da torcida. Chupa antes. É isso aí, paga estádio, um pau ali. Estádio 97, na Energia 97, é nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, tem recado aqui da Exeg, né, Sombra? Olha, eu queria um minuto da sua atenção. Você que está em processo de formação, está aí terminando o segundo grau, ou falar até com você que é pai e está preocupado com o futuro do seu filho. Hoje, existem muitas opções de faculdades, mas como escolher a opção certa? Uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. Isso mesmo, tem que ver lá as avaliações do MEC. A ESEG, isso, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga, cara, porque na ESEG as salas são formadas por turmas menores, turmas pequenas. Todo o corpo docente já atua no mercado de trabalho e você tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece você pelo nome, você tira as dúvidas diretamente com ele. E agora, ó, segundo semestre chegando, a ESEG está com condições únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Faça hoje mesmo sua inscrição. É exeg.edu.br. Acessa lá, exeg.edu.br. Exeg é com S. Ou então você utilize a sua nota do Enem, tá bom? Exeg, formando o melhor em você. Boa! E é o Estádio 97 partindo agora para as primeiras ligações aqui de hoje, tá bom? 3284-709. Você quer pegar o primeiro ouvinte? Manda. Primeiro ouvinte para participar do programa, vamos embora! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Oi! Vem, Benjamin, é a melhor música assim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Legal, né, RV? Vem, Benjamin. Hit absurdo das pistas, alô. Alô. Quem fala? É o Erickson. Erickson. Erickson, eu gosto, Erickson. Erickson do quê? Erickson Silva de Carvalho. Quantos anos, hein, Erickson? Eu tenho 30 anos. RG, hoje 3.0, quinta-feira. 3.0, RG. Como é que fica hoje? Ontem... Ontem? Só se escutava isso, velho. O quê? O que que você escutava? Velho? Ah, depois daquele gol do Palmeiras? Ah. Carvalho! Carvalho! Ah, muito só se escutava nota isso. Tá louco. 10! Nota 10. É verdade, eu me extravasei no grupo ontem. É, sei que sabe o que acontece? Eu vou falar igual a mãe do RG. Não xinguei mãe de ninguém. Xingou, vou te falar o que aconteceu. Caraca, vou te falar o que aconteceu, Alê. Não sei se você viu lá no grupo. Vi. Você viu? Mandou uma virilha, né? Então, assim, olha o que acontece. Olha o que acontece. O que acontece assim. Aí, o jogo, eu não admito, cara. O jogo não acabou ainda. E o Mota ali. Não, né? Terminou. Aí os neguinhos. Aí os caras começam. Xiii! Bibibi! E aí quer dizer que perdeu. Não. Aí acabou. E eu tô nervoso lá, vendo aqueles troços lá. Aí acabou o jogo. Eu falei, eu vou esperar acabar o jogo, mas vou xingar a mãe de todo mundo essa porra. Mas não era. Acabou o jogo, eu mandei todo mundo pro catar. Mandou dois áudios, velho. Mandei mesmo, não mandei? Mandei e fiz bem. O Mota não fez mais. Trouxa. Eu escutei fechado no banheiro. É trouxa. Mas o Xi não era. Ninguém mandou mandar antes a Xi. O Xi não era pra você. O Xi não era pra você. Vê se o Mano mandou alguma coisa. O Xi era pro outro. Nossa. O Xi era pro Vilela. O Mano é macaco velho. Ele espera acabar o jogo pra tirar sarro. Mas o Mota não sabe que... Se acabar o jogo e tirar sarro, você tem que ficar, meter o rabo no meio das pernas e vai embora. Ficar quietinho. Mas não tinha acabado. O Mota não sabe que são dois tempos de 45. Ele nunca viu um jogo inteiro. Isso é verdade. Isso. Nasceu de três meses. Você não vai ficar maltratando o Mota aqui. Se o Mota transasse, ele teria ejaculação precoce. Calou. Ele não sabe as coisas. Coitado do Mota. O Mota não é boa, viu? O Erickson. Tá chamando o Mota de Leão Sem Juba. Erickson, e me conta qual que é o bairro que você mora. O Benjinha não tá aí, não, né? Tem um trecho aí. Jardim Ângela, Jardim Ângela é nós, né? É nós, velho. Zona Sul. Zona Sul. Não é Zona Sul, não. Pé cotovelo, pé cotovelo. Tá certo. E o time? O Coringão, Coringão. Coringão. Ah, pro inferno, cambada adiante. O bagulho é louco. Ô, amigão. Oi. Ô, amigão, contra tudo e contra todos, o Corinthians tá calando todo mundo, inclusive a mídia e essa cambada aqui do estádio 96. Que é, Ivanhoé? Também. Ivanhoé, vocês, contra tudo. Chupa Lê. Nossa, deitou. Inclusive, amigão, o Corinthians ele tem um diamante bruto aí que não foi lapidado, chamado Cristiano Romero. Se derreter, dá o anel, hein, mano? Diamante bruto. Não, diamante você não derrete. É, amigão, o que você acha a respeito do Romero? Eu sou um cara que respeito bastante. E o Alê é um cara que critica de forma demasiada. Até acho que o Alê é xenófobo. O que você pensa a respeito do Romero? Cristiano Romero. O Alê não gosta de gringo, né? O único gringo que ele gosta é o Lugano, né? Ih, rapaz. É verdade. E o Valdívia também. Porque é bonito o Lugano. Por isso que ele gosta do Lugano. Eu respeito o Lugano, que ele já tá no estatuto do idoso, coitado. É, tem um cara que joga comigo também, Alê. Aí, ó. Subóbito. É o Marçoli. Ele tá no estatuto dos idosos já. Subóbito. Mas, ô, amigão. Sábado, inclusive, Real Madrid e Juventus vão fazer a preliminar de Corinthians e Santos. Porque o jogo bom, o primeiro quadro é Corinthians e Santos. Quanto você acha que vai ser essa partida? O Coringão consegue manter aí a liderança do Campeonato Brasileiro vencendo mais uma partida? Ah, em casa, a vantagem do Corinthians contra o Santos, o retrospecto é favorável, né? E eu espero aí que consiga pelo menos 1-0, porque é clássico, né? Sim. 1-0 é 3 pontos a mais aí e vamos para as cabeças. Eu vejo muita gente na mídia, inclusive, criticando o Corinthians, porque o Corinthians ele é pragmático. Ah, o time do Corinthians é um time extremamente burocrático, o time do Corinthians ele vence as partidas por 1-0. Mas, cara, na boa, o Corinthians é um time que está convencendo. O time do Corinthians hoje é um time extremamente confiável, principalmente no setor defensivo. E tá muito parelho com aquele time de 2011, que foi campeão brasileiro também no comando do Tite. Eu não sei porque pegam tanto no pé do Coringão, cara. Eu também acho assim, o time, o Carille, eu acho que ele começou bem em montar a defesa, né? Em primeiro lugar, ao contrário do Rogério, que o Rogério pensou na parte ofensiva do São Paulo. Sim. No começo deu certo, depois acabou sofrendo gols aí e perdendo partidas importantes. Mas o Corinthians, ele começou certo, assim como o Tite no começo, foi ajeitando a zaga. O time do Corinthians, da época do Tite, era um time difícil de levar gol. Em casa também era difícil levar gol. E agora o Carille tá seguindo a mesma linha, né? Eu acho que o projeto tá certo. Pelo time que tem, o time é limitado. Concordo com a Lê também, que às vezes o Carille pensa que o time do Corinthians é pior do que é. E o time do Corinthians, ele tem qualidade. Concordo também a fato do Romero... tem que jogar quando é fora de casa. Em casa eu acho que o time pode ir um pouco mais pra cima. Boa! Eu gosto do Romero defensivamente, ele é muito importante pro time taticamente. Ofensivamente ele peca, né? Mas jogo dentro de casa dá pra soltar um pouquinho mais o time. Mas tá no caminho certo e se continuar assim, a gente vai em busca aí pelo menos da Libertadores, que eu acredito nesse time aí, na Libertadores eu acredito. E deixa eu te perguntar, cara, existe a possibilidade aí também do Corinthians contratar alguns jogadores. É. Falam a respeito de um centroavante, um lateral direito, e tá pintando também a chance, cara, do retorno do Leandro Castan, o zagueiro que fez sucesso no Esse Corinthians recentemente. Bom jogador, hoje né, tá mano? Jogando na Itália. O Castan, ele passou lá pela Itália, ele foi contratado pela Roma. Ele não teve nem muita chance lá na Roma, porque ele acabou descobrindo um tumor na cabeça, que ele já operou, graças a Deus tá bem, mas ele não conseguiu se firmar ali na equipe da Roma, ele foi emprestado pra Sampdoria, tava agora no Torino, e tá retornando agora de empréstimo. Houve uma mudança ali no comando da Roma, que estão especulando até a possibilidade do Leandro Castan não permanecer ali. Se houvesse a possibilidade do retorno do Castan, você aprovaria? Aprovo. É um excelente zagueiro, eu gosto do futebol dele. A volta do Castan aprova, não aprova a vinda do Sassá e nem desse Cicinho aí. Não gosto do futebol do Cicinho, o Sassá, o conjunto não é legal. Já que é pra trazer se é pra trocar o Sassá, que traz o Luciano de volta. Porque ele teve um período bom no Corinthians, depois infelizmente se lesionou. E aí não conseguiu apresentar mais o bom futebol, mas o Sassá eu não gosto não. Nem o Cicinho também, eu acho que tem que dar chance pro Léo Príncipe, apesar de ele não estar num bom momento. Mas é um menino da base e ele tem futebol aí pra suprir a ausência do Fagner quando necessário. Então, das vezes que o Léo Príncipe teve chances aí, ele não me convenceu. O Léo Príncipe aí, nesse ano ele não entrou bem, né? Mas no ano passado, alguns jogos ele jogou bem no ano passado. Eu gosto do futebol dele. Mas o Sassá aí, eu acho que é que nem se falou. É 6 por meia dúzia, trocar ele e o Casinha aí, então... Também não vejo lá grande diferença, não. O Ale que é exagerado, né? Que não gosta de nenhum jogador do Corinthians. O Aleante. Não. Né? O Aleante. Eu que elogio. Aleante. Você acabou de falar que você concorda comigo que o time do Corinthians é bom. Até não, porque, pra estar entre os primeiros jogando só com 10, o time tem que ser bom pra caramba. Se o Romero não falta, é isso? Que maldade. 10, quem é o que tá faltando? Não vou falar. Não vai falar. É o cabelinho de tigela. Ele não gosta do cabelinho. O Ale é muito anti, cara. Ele é xenofóbico mesmo, ele não gosta do cara. Cabelo de Playmobil? Cara, eu trampo aqui no seu bar, no bairro seu aqui, velho. É mesmo? Aonde você trampa aí? Na Moca. Não, mas quem mora na Moca é minha mina, velho. Eu sou da Vila Maria, mano. Mas você tá se alangando, tá indo pra aí, mano. Ah, o Vieira não, é sua ali mina? Vai te ali catar, é bem trouxa. Cara. O Vieira é sua mina? Porque o Vieira mora na Moca. Não, minha mina é a Thaís. Mas, ô amigo, onde eu vou morar é Belenzinho, mano. Belenzinho. Belenzinho. Tem nada de Belenzinho. Tamo junto, mano. Mas a Moca é um bom bairro, cara. É o melhor, né, mano? É top. Eu gosto bastante também. É legal. Mas, ô, amigão, aproveita então também aí. Aqui, manda seu placar aí. Manda um chupa pro RG. Já? Vai ser antecipado, 1 a 0, mano. Né? 1 a 0 é goleada. Caramba, hein? Deixa eu mandar um abraço aí, mano. Liga segunda aqui. Fica à vontade, irmão. Mandar um abraço pro time aí, o Bagaceira Futebol. Bagaceira. Falei que gosta. É o amostra grátis, todo mundo ganha. Mas peraí. Ô, amigão, Bagaceira é o quê? Society, salão? Não, é Society. Society, não é campo. Society eu jogo hoje, mas Society. Não é campo. Bagaceira é campo de sábado e por 100% Juventude aí, que é o time de futsal de sábado também. Mas peraí. Fala o horário que vocês jogam, pra gente ver se o time é bom. O Bagaceira a gente joga às 10 horas da manhã, no sábado. Horário bom. O Juventude, 2 horas da tarde, no futsal. Ah, 2 horas da tarde é aquele time de churrasco, hein? Aí é os peba, hein? Aí é contra os Bolívia, mano. Aí é só o bagaço. Mandar um abraço pra todo mundo aí, pro Danilo, que estudou comigo, mandou mensagem aqui no WhatsApp, parceiro. Deixa eu fazer o merchan aí também. Diga, faz o merchan aí, velho. Merchan, velho. Boa, ganhou um voucher aí da Mac Oferta, velho. Vai levar tua mina aí pra comer no McDonald's. Opa, top. Minha noiva, a Natália. Um beijo pra ela, eu amo ela. Show. Moleque, transão. Vou, hein, RG. Hoje é dia. Tá querendo, né? Enfiar os espaguete no molho hoje, Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Aí. Levou um kit top também do desodorante Extreme, ó. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Garantiu tua vaga também. Tem que estar lá na Rua Tutóia 77, às 3h30 da tarde, tá bom? Tá, o jogo é às 19, certo? Exato. Isso. Tá ok. Fora Erickson. Tá bom. Abraço. Obrigado aí, abraço. Valeu, meu velho, um abraço. Falou, Fera. Valeu, obrigado, boa. Abraço. Nós. Tchau, tchau. Esse aí é o Estádio 97, na Energia 97. Vamos lá, vamos lá, vamos falar de Stella Barros. Deixa eu falar de Stella Barros aqui, ó. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. É, meu amigo, você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Olha só, a Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir, por exemplo, e assistir só a primeira fase? A Stella Barros tem essa opção. Quer, por exemplo, assistir as quartas de final, semifinal e final? Pois é, a Stella Barros também tem essa opção. Ah, já sei. Você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Stella Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer, viu? Guias brasileiros, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Você pode, inclusive, parcelar em até 11 vezes e mais, hein? Fechando até o final de junho, tem 5% de desconto, meu amigo. Para mais informações, acesse aí, ó, www.estelabarros.com.br. Você pode ligar também, 2166-2250. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Estádio 97. Estádio 97 na Energia 97. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Mano tem um recado de Bozano, né, Mano? Vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá, Domênico Gatto. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse Bozano Extreme é top, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. Você vai levantar o braço agora, cara, ó, você pode estar na balada, você pode estar no seu happy hour, você pode estar na academia, você pode estar na faculdade. Cara, você não vai passar vergonha. Não vai ter aquela pizza enorme ligando o teu cotovelo até o teu umbigo. Você não vai ter aquele cheiro de cebola cortada, velho. Você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso e sequinho, sequinho, sequinho. Ó, nesse mês, ouvinte do Estádio 97, for ligeiro, liga aqui, ó. 3284-7097 e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Não é que você concorre não, você ganha, tá bom? Fala a frase que você não vai se arrepender. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, mano, é isso aí, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Fazer o seguinte, vamos então, ó, você pode mandar sua mensagem no WhatsApp da Energia, mensagens de no máximo 30 segundos, mensagens de áudio, tá? Sim, sim. Não adianta você escrever lá, não que não, a gente não lê. Só áudio pra colocar no ar aqui. Viu, Ale? Sem xingar o Mota, por liberado, favor. 943530150, tá bom? 943530150. Tá bom? E outro recado importante, você que tá afim de ser estranho no ninho, você pode mostrar seu talento num vídeo de até 30 segundos. Basta você postar aí nas nossas redes sociais com a hashtag estranho no ninho, tá bom? Boa. Posta lá o seu vídeo, no máximo 30 segundos. Se você tá afim de ser estranho no ninho, tem essa oportunidade também. Vai tá que, vai que. Vai que, né, IG? Consegue, não é verdade? Bom, vamos então ao momento sem parar, senhores. Vamos lá? Boa, aí sim. Aí sim, momento sem parar. Olha, são 3 ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja sem parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e cumpre já o seu. Pô, vai pro inferno. Essa é boa, tal. Pedala, mano. Essa é melhor. É melhor. Beat. Vão todos pro inferno. Ai! O Mano não manda mais o Tomara dele. Você devia voltar com o Tomara, Tomara, mano. Tomara é ruim? Tomara é bom. É que depois que eu matei três ouvintes, eu parei. Ah, não. Vai pedir música no Fantástico. Ai, ai, alô. Na funerária. Alô? Quem fala? Alô? Ademir. Ô, Ademir, tudo bem? Tudo. Ademir do quê? Ademir Bahia. Ademir Bahia? É? Ademir Bahia. Só isso? É. Quantos anos, hein, Ademir? É, 61. 61, 6.1, RG. 6.1, hoje. Né? Hoje. 6.1. E aí, como é que faz 6.1? É o quê? Ademir, duas de 500. Ademir! Trocadilho! Nota 10! Só 10, é nóis, puxador. Sensacional, viu? Salvando a hora. Do 10 desde segunda-feira. Qual que é, Ale? Ah, vai ser jurado do aquele Dança dos Famosos. Tá com problema? Pelo amor de Deus. Tá com problema, velho? Vamos ser um pouquinho mais... Trocadilho! Nota 0! Agora foi merecido. Pra você. Ah, pra você, seu trouxa. Ah, você levou melhor ficar quieto. Qual que é o bairro que você mora em, Ademir? É aí, Carvalho. Aê, Carvalho! Aê, Carvalho! Aê, tá certo. Aí, Carvalho tá no... agora foi pro esporte, né? É mesmo, é? O Lucha, não foi? O Lucha? É o Aê Carvalho? Uma eliminação. Já pegou uma já. E o Jorginho pro Bahia. Foi. Bahia. Aquele cara do São Paulo lá foi expulso de novo. Quem é? Roger. Nem lembro dessa. Pô, você viu a voadora? Não, Rogério. Você viu a voadora que Neymar ele deu na cara? É dois jogos. Nós falamos aqui agora há pouco, só pra ter uma informação correta, né? O Cuca talvez tenha substituído o Edu de la Sena também, viu, mano? Porque ele tinha um amarelo, hein? Ele tinha um amarelo, ele tava mal no jogo, ele também podia tomar um segundo e aí ia complicar o jogo. Então aí ele também retirou o Edu por causa disso. Não foi porque também, foi queimar o jogador. Talvez não, né? Ele tirou por precaução também, né? Ô, Domênico, é que o Edu Dracena, ele merecia até sair da partida ali no intervalo, eu até concordo. É que a substituição que você não concordou, né? Pois é, porque ele não mudou o esquema do Palmeiras. O Palmeiras precisando ganhar o jogo, perdendo ainda, inclusive, tava perdendo pro Inter. Precisava no mínimo de mais um gol ali para pelo menos empatar e ficar numa situação mais confortável. Ele tirou ali o volante, recuando o Felipe Melo para a zaga e colocou o volante no lugar do Felipe Melo. Então não fez sentido, né? É. Isso aí. Bom, Ademir, e o time, cara? O time é o maior do Brasil. O maior do Brasil é o que tem mais título, como, é o Verdão. Como assim? O maior do Brasil tem título é o Palmeiras. Isso é muito relativo. Não tem relativo nenhum. É relativo. Você vai. Põe lá que você vai ver. Isso é relativo. Não tem relativo. Vai. Ah. Mas como já? Fala logo, tonto. Alô? Oi? Posso falar porque é o melhor do Brasil? Maior, na tua opinião. Na tua opinião, né? É, sim. Só um minutinho, vou explicar. Não precisa explicar. Não precisa explicar. É dois mundial. Tá explicando muito, já vi que a coisa é complicada. Ah, deixa ele falar. Quando o cara tem que isso. Porque assim, não é, Ademir. Porque, ele falou mundial, já não é Palmeiras. Sim, é só procurar se informar. Calma, Domênico. Foi só uma brincadeira. Não, que ele falou que tem dois. As pessoas que são. Mas dois. Olha aqui, ó. Ele falou dois. Você também não tem dois. Não vem que você com esse papinho. Não. Então também. Então não vem que você. Tem um monte que não tem. Olha aqui, ó. É, quando o cara tem que explicar, porque a gente, por exemplo, né, o Dorval? Fala assim, é o time que tem o maior título do Brasil. Já põe vinheta, não tem que. Ninguém fala nada, fica quietinho. É parvina, Domingo. Quando fala uma coisa, tem que explicar, fala por fato, sai fala. Deixa ele falar. Tem que explicar, velho. Deixa ele falar, porra, não é possível. Fala, Demi. Tudo bem, eu vou falar uma coisa só. O nosso currículo. Só tá atrás de São Paulo, que tem três mundial. Então é o peixe. É o peixe. Aonde? É o peixe, velho. O maior é o Corinthians, gente. 61 anos é o peixe, meu. Que maior, que maior. Eu não tô entendendo. Fala logo, Tom. Deixa eu ouvir te falar, Tom. Sai do aquário aí, pô. Vai. Fala, o time. Sobe o hino do peixe aí, pô. É peixe? É. É peixe ou não é peixe? Alô? Ademir? Ele tá confuso, ele não sabe o que time você torce, Ademir. Que time você torce? Fala. Eu torço para o Santos Futebol Clube. Mas é brincadeira também, não. Não, detalhe é o seguinte, né? Faz meia hora que vocês estão querendo saber o time do cara e o cara falou que tinha 61 anos antes, vocês iam achar que era o quê? É, 61 anos mata. Jamais. Mas peraí, na torcida de vocês não tem torcedor? Tem também, tem. Não tem? Tem. Mas não só tem, não. Tem também. Ele é o mais jovem com 61, né? É mais jovem. Ô, Ademir! Sim? Meu amigo Ademir, e o nosso peixe, velho? Meu pastor, hein, RG? O nosso peixe, rapaz. O nosso peixe tem que fazer um negócio urgente. Eu não aprovo, mas tem que jogar o Dorival. Tem que fazer o quê, Ademir? Trocar o técnico. O que você não concorda, Ademir, com o Dorival? Não, perdeu a liga, velho. Perdeu a liga. Ano passado o time tava no momento da hora. Agora vem o reforço e o time não consegue jogar. Perdeu essa a hora liga aí, só trocando o técnico, velho. Mas deu outro remédio. Mas, Ademir, primeiro a se classificar para Libertadores, Ademir, a seguir lá nas quartas, na Copa do Brasil. Ademir, tira o Dorival e traz quem, velho? Esse é o problema. Então, mas ele não tá rendendo nada, velho. Tá ruim o negócio. Mas não problema é o problema. Mas não é assim, Ademir. Você imagina, se com o Dorival, que tem um currículo, tem um respeito dentro do Santos pelos títulos que ganhou lá no Santos, pelo conhecimento que tem hoje de toda a estrutura do Santos, de todo o elenco, de todos os jogadores do Santos. Você traz o cara e não tem uma sugestão, um nome para repor a altura do cara que vai sair, é complicado. É, deu uma deitada agora em você. Eu tenho tempo, RG. Também não sou a favor de ficar jogando técnico, não. Pô, mas não é também mais, velho. O time não consegue jogar. Ele inventa os negócios aí. Agora colocou esse menino aí para jogar no lugar do Lucas Lima. Olha o estudo isso aí, pô. Então, mas não é não consegue jogar. Nós estamos disputando 3 competições, certo? Certo. Se você está ruim nas 3 competições, e por exemplo, perdeu um Campeonato Paulista, né? Aí está ruim, continua ruim nas outras 3 competições. Aí você vai fazer uma avaliação, eu posso até concordar, ó, realmente, pô, está na hora de trocar, desde que você tenha alguém com capacidade para conduzir o time do Santos nas 3 competições. Agora, se não tem, se vai trocar porque alguém sugeriu, porque alguém começou a inventar isso, porque um grupo de torcedor comprou ideia. Isso não faz sentido, cara. RG, sabe o que eu penso assim? Por exemplo, a Libertadores eu vou jogar ainda falta um mês ainda pra Libertadores, entendeu? Então, meu, tá na hora de trocar. Tá na hora, vamos trocar agora, que vai jogando aí o brasileiro aí, entendeu? Porque o jeito que tá indo, ó, eu vou falar pra você. Não vai chegar a lugar nenhum, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, nem no Brasileiro. Tá, então, não consegue jogar, pô. Então dá uma sugestão, pelo menos. Quem é que não, você... esse é o problema. O problema é que não tem. Ah, não. Você não tem uma ideia de... Não tem. Mas vai deixar vaga lá. Tira o Dorival e não põe ninguém. Deixa sem técnico. Joga o colete, quem pegar é titular. Viu, Ed? Oi. O problema é o seguinte, é que o Dorival, ele tem a nossa cara. Não adianta você colocar projeto Carille, Tite, Mano Menezes do Santos, que não vai resolver. Ele não tem o nosso perfil. O Dorival tem. Pois tem. Pois é, por isso que se esse, se mas esse não, time... Mas não tá acontecendo mais. Então, mas se esse time, com alguns jogadores, se esses jogadores conseguem recuperar o futebol, tecnicamente, tem que ver também que nós estamos passando aí por um problema de defesa, né, cara? Nós tivemos jogadores machucados. A diretoria, a comissão técnica tentou trazer jogador para repor, não deu certo, não vingou. Esse Kleber aí, pô, uma grana, uma nota, não deu certo, não vingou. Tem o David Braz, que, porra, é muito mais festa do que bola, quer dizer, festa eu digo no sentido de fala mais do que joga, quer dizer, na minha opinião, entendeu? Então tem algumas coisas que... A partir do momento que você consegue corrigir, pode ser que volte a dar certo. Tem a recuperação, tem um Lucas Lima aí que agora tem se machucado muito ultimamente, né? O Vitor Bueno caiu um pouco tecnicamente, o Thiago Maia. Pô, esse meio campo do Santos, cara, ele era tido aí até pouco tempo. O ano passado voava, pô. Então, pô, era admirado por todos, né? Era parabenizado por todos. Deu uma caída tecnicamente, Ricardo Oliveira. Quer dizer, então, é o ciclo. De repente volta, né, dentro de uma competição longa, acerta de novo, cara. Agora não vejo, sincero e honestamente, ainda não vejo que tirar o Dorival Júnior e trazer qualquer um que vá resolver o problema do Santos. Ah, isso é verdade. Não tem treinador no mercado. Ô RG, diga. Eu queria fazer uma defesa sua. Sim. Em relação ao Edu Dracena. Sim. Porque quando o Edu Dracena machucou, ficou 6 meses afastado. Sim. O que aconteceu? Ai, ai, ai. Nós estávamos até aquele momento a melhor defesa do campeonato. Sim. Sinto cheiro de deitada. Era a melhor defesa do campeonato. Aí quando o Edu voltou a jogar, pô, nós passamos a tomar gol uma atrás do outro. Eu vou dizer um negócio pra você com relação ao Edu Dracena. Já vou repetir. Edu Dracena, quando chegou no Santos, jogou bola pra caramba. Jogou muito. Jogou muita bola. Edu Dracena, os últimos 2 anos no Santos, na minha opinião, ele ficou devendo muito. E se você pegar então, depois daquela contusão dele lá, depois daquela contusão, ele não conseguiu jogar mais. Sim, e outra coisa. Já não é um jogador que você tem que ter uma defesa muito bem, mas muito bem montada, estruturada, pra ele poder estar ali, velho. Porque ele, cara a cara com qualquer moleque hoje, não dá. Ô, RG. Entendeu? Fala, mano. Ô, RG. Fala. Mas com relação aí ao comportamento que a torcida do Santos, aí, ou parte da torcida tem com o Edu Dracena, naquela época ainda eu acho que não era condizente, porque há quanto tempo o Edu Dracena saiu do Santos? O Santos foi campeão da Libertadores ali em 2011, ele tava ali, ele saiu do Santos acho que em 2012, talvez, 2013. Não, ele saiu do Santos em 2014, quando ele foi pro Corinthians. 2014, então, ele saiu pro Corinthians, saiu pro Corinthians, né? Em 2014, o Edu Dracena chegou no Corinthians e foi campeão também ali, quando ganhou o Brasileiro de 2015. O Brasileiro de 2015 ele foi campeão ali, também tava no elenco, e agora ele tá no Palmeiras. Não é o mesmo Edu Dracena que jogou no Santos. Mas no Santos, RG, o Edu Dracena foi injustiçado, hein? A torcida que pega no pé do Edu Dracena, acho que é sem motivo. É que os últimos anos do Edu Dracena no Santos, mano, ele teve contusão, na minha opinião, teve uma baixa técnica, assim, e um outro problema de relacionamento, que era com o Léo, mano. Entendeu? E ali ficou uma coisa muito... Deu briga. Muito desgastante, né? Entre eles ali, Léo e o Léo pra torcida, entre Léo e Edu Dracena, a torcida vai ser sempre muito mais o Léo, lógico. Entendeu? Mas é uma questão... sei lá, mano. Mas vocês maltrataram muito o Edu Dracena. Vocês maltrataram, que nem ficaram com o cara lá. Eu não sou a Maria Braga, mas sou mais você. Ó, por exemplo, o Mota tá defendendo o Lugano porque o Mota, ele gosta do ídolo. Agora, o torcedor do Santos, ele maltrata o cara que fez sucesso, maltrata o ídolo. Não, quem maltrata o torcedor do Santos, maltrata o Robinho. Quem maltrata ídolo são vocês, não somos nós. Peraí, mano, você tem que de vidro, que seus veinhos estão lá, o Danilo. Não, mas peraí, o papo agora é o Santos. Ó, o negócio é o seguinte. Santos, os cara pinta a cara dos caras no muro lá. Então, é isso que eu ia falar. Mano. A torcida do Santos aí tá pé da vida aí, ó, com o Neymar. Tá pé da vida com o Robinho, tá pé da vida com o Ganso, tá pé da vida com o Edu Dracena. São jogadores que marcaram história no Santos. Proporcionalmente falando, RG, o que a torcida do Santos fez aí com seus ídolos foi quase igual o que a Suzane fez com os pais. Tem nada de ídolo, não. E pintada na cara, só recebe quem merece. Ah, juiz. Agora virou. Aí, Motinha. Suruba, uma bagunça, não. Tá louco. Parabéns. Ô, juiz bunda mole, viu? Ô, Ademir. Sim. Mais alguma consideração? Não, rapaz, faz uns 3 anos só que eu ouço o programa, entendeu? Sim. E eu venho tentando ligar, venho tentando, mas não é dificuldade nada. Hoje eu consegui, na tecnologia. Hoje eu vou conseguir. Legal. E continua ligando pra nós aí, velho. Não, a gente tem, o problema é gostoso. Ele parece que político da praça é nosso. E teu placar pra Corinthians e Santos, velho. Eu vou chutar um pra cara aqui, 2-1 pra nós. Tá bom demais. Nem ele acredita, hein? Se for 2-1, tá bom pra cara. Tá bom. Ricardo Oliveira e o do Romero. É isso aí. E quer mandar abraço, Ademir? Não. Pessoal, o goleiro acho que não sei se eles vão pro programa, então tá tudo bem. Aí, um abraço tá pra vocês aí. É nóis. Falou, Fernando. Obrigado. Abraço. Bom jogo. Oi. Aqui no Face, aqui a galera aí. Tá bom, um abraço. Porque o Mano e o Grande, eu já conhecia eles lá no Fox, lá da uma hora da tarde, né? Eu tá, entendi. A cara deles, tá, né? Entendi. Tá bom. Valeu, tamo junto. Falou. Abraço. Tchau, tudo de bom. É o momento sem parar, né? Vamos ao segundo participante de hoje. Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Ah, que legal! Ah, ele é gay! Ah, ele é gay! Vai, é um coral! coisa sensacional. Que mais? Ah, ele é gay! Sensacional, melhor música Mota da rádio. Mota adora. Alô? Ó. Alô? Alô, quem fala? Vai levar a moto. Quem alô, fala? Quem não. Fala? O Leandro. Ô, Leandro, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Nossa, viu? E aí, consegui, baralho, não acredito. Truco! Vai, Corinthians! Calma, ninguém te perguntou nada chupa ainda, calma. Antes! É... Vai, Corinthians! Calma, ninguém perguntou, calma, calma, não funciona assim, não. Ninguém perguntou ainda, calma. É, calma, nome, Dodô. Nome completo, primeiro. Não tô nervoso, Dodô. Leandro Ponte de Lima. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica na miúda aí. E como é que é? Leandro Ponte de Lima. De Lima. Eu faço isso pra ajudar o ouvinte, é que vocês não sabem. Porque de repente o cara fala o troço aí, tem que ganhar, aí não tem nome, RG. É, e qual que é o... Tá vendo? Eu sou bonzinho. Eu sou muito bonzinho. É, isso. Você é. Eu vou dizer, o dia que eu for dessa para outra, que vai demorar mais uns 100 anos... Tudo isso, Dudu? Muito. Sim. Você vai pra onde? Você é do bem. Eu vou pro céu. Ah, vai. Direto. Eu sou o cara que está no meu lugar guardado. Vai direto, sem passar. Bah, eu trabalho com palhaço há 18 anos, tá de brincadeira. Eu tenho espero que a sua página de Araraquara tenha se perdido. Não tem página nenhuma. Do Cristo. Tem página nenhuma. Conheço essa história. Mas já tá tudo pago. Porque eu aguento palhaço, não, né, RG? O RG tem um dia, já não aguentou, pô. Dudu é do bem. Isso aí eu tô de prova. Obrigado, obrigado, Ale. Se já lhe tira a calça dele, dá pro outro. Que isso? Ele que dá, isso? Sim. Ele é muito do bem. Opa! Ó, esquecida. Ô, Leandro, quantos anos aí? Esqueceu de mim, Dudu? Não, não esqueci nunca de você. Leandro, o quê? Leandro Conte de Lima. Não, não. Quantos anos, eu perguntei? Conte. 30. 3.0, RG. Ah, como é que fica hoje? Ah, o RG. Conte pra ele como funciona. Trocadilho! Nota! RG embaçado, velho. Tá boa hora. Tá de palhaçada, né, velho? O que você quer, Alexandre? Não, 11. Eu quero 11. Ah, não tem, bom. 11 não tem. Ah, 11 beleza. Não tem. Ô, Leandro. Oi. E o bairro que você mora, qual é? O melhor bairro de São Paulo. Qual que é o melhor? Jardim Japão. Ah, controvérsia. Jardim Japão. Aí sim. Ah, mas aí Jardim Japão é nós, hein? É Cerejeiras, nosso, hein? Mano. Aí Cerejeiras é na quebrada aí, mano. Vila Maria. Paulo Egídio. Tudo nosso, mano. A Harvard brasileira. É nós. Eu e o Tony Ramos estudamos aí também, mano. Junto com você. Vocês estudaram Paulo Egídio também? Demorava 5 minutos a mais, nascia um urso. Aí sim, mano. Aí a gente saía lá do Sion e ia catar as minas dos caras lá. E ficava tudo pagando. Pegava nada, velho. Pegava nada, velho. Tá bom. RG, no Sion ali só tinha os menininhos aí que o pai largava na porta. É, mano. Minha mãe nunca me largou na porta, não. Ah, para, RG. É malandro, para. Hein? Ô, Ale. O RG estudou numa escola aí que o padre era o coordenador, mano. Você acha que o RG aprontava? Aprontava nada. IR, tá dando uma deitada. Que padre, mano? Onde você viu o padre lá? Você tá louco? Caraca. Ué, o Sion é uma escola religiosa. Era freira, não era padre, seu louco. Ah, tudo bem, padre, feira, enfim. É, tudo usa saia, né? Feira. Não, a freira também consegue aí dar uma puxada de orelha. Padre Marcelo também vai seguir Rocha o rigor era o coordenador do padre. Nossa, a irmã Dina judiava muito. Então, mano, o Paulo Egídio a pegada é outra, mano. O Paulo Egídio o cara aprendia a ser homem, velho. Aprendi a ser homem, velho. Não deu certo. Não deu muito certo, então, hein? Não deu muito certo. Ele aprendia a ser homem, Domênico. Que é isso, velho? Você já não nasceu homem, Domênico? Eu já nasci. Eu também, você, RG. Opa! É, ele aprendeu, Paquito. Só na escola ele aprendeu. Paquito, não, pelo contrário. Porque muitas vezes aí vocês que foram sempre criados aí com pandeló, que a avó levava leitinho da tarde. Sim. Vocês sim, tira esse negócio sim. Agora quando você começa a passar perreio, velho, quando você vai estudar numa escola mesmo aí que o bagulho o bicho pega, mano, aí é outra pegada. Mãe, é outra prepara vibe, meu mano. Hambúrguer que eu tô chegando. Agora o cara falava, estudou no Sion, vai passar o rodo em quem? Para, RG. Ô, amigão. Oi. Sabadão, mano, Corinthians e Santos aí, 7 da noite, mano. Mais um jogo difícil pro Coringão, hein? Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Ah, que pena, acabou. Ah, acabou nada, velho. Tô brincando. Garantiu sua vaga, velho. É, 3:30 da tarde, você tem que estar lá na rua Tutóia 77, tá bom? Demorou. Nós. Ó, traje esporte fino pra ver o show, hein? Ei. É nóis, já tá tudo pronto aqui. Eu sabia que ia conseguir falar com vocês aí. Falou. Aí sim, mano. Ô, amigão. E o quê? E o quê? Ah, sabadão 2-0. 2-0? Ai, é tudo nosso, Romero, mano. Tomara. Romero e o Romero. Do Romero não pode mas ser. Mas vale com a mão? Oi? Com a mão. O Ale tá pegando o pé do cara, nem responde, mano. O Ale é xenófobo. É antes. Chupa antes. Comer é mito. Ô, amigão. Isso ali é um sabonete. Esses reforços aí que a diretoria do Corinthians tá tentando viabilizar aí. Qual que te interessa? O Cicinho, o lateral direito, o Leandro Castan, zagueiro. Cicinho não marca nem consulta, mano. Só o Castan. Uma possível troca, talvez, aí do Sassá também aí com o Luciano, que tá retornando aí no meio do ano. Pô, o cara que vocês têm que pegar, vocês não pegam, porra. O único Sassá que vai pro Corinthians é o Sassá Mutema. É o Sassaricando. É, vocês têm que trazer o Kleber, velho. Vocês estão vacilando. Eu acho que o RG quer passar ele pra frente de qualquer jeito. Gente, deixa eu falar, moto. Fala. Nossa, tirando moto aí, velho. Dá uma segurada aí, fera. Tá, se segura aí, quando você tiver uma rádio, você fala, seu Tom. Não vai dar torcida pra ele, não. Não vai falar, não. Não vai dar, risca o nome dele aí da torcida. Risca. Prioridade do ouvinte, gente. Não é, moto. É que eu tô querendo falar 10 anos já, consegui hoje, mano. Tô emocionado. O cara tá emocionado, gente. Vocês estão loucos. É isso aí, mano. Coitado do cara aí. Fala aí o que você quer falar. Coitado, o único aí que presta aí é o Castan, que vai chegar pra jogar mesmo, porque eu acho que o Pablo vai embora porque não tem dinheiro, né? Então vai chegar não. O Castan pra jogar. Ô, amigão, o Pablo, pelas informações que eu obtive aí, a diretoria do Corinthians vai exercer o direito de compra. Porque é um zagueiro relativamente barato pela bola que ele joga. Ele vai custar aí 3 milhões de euros pro Coringão. E eu tenho quase que certeza que a diretoria do Corinthians aí não vai deixar escapar essa possibilidade, não. O Pablo será contratado em definitivo, hein? Deus te ouça. Imagina, velho, ó, na boa, Pablo e Leandro Castan formando ali a zaga. Na frente dos dois aí, o Gabriel. Velho, nem o ataque da Alemanha na Copa do Mundo segura esses três aí, mano. Não. É Champions League isso aí, mano. Aí o Romero de volante pela beirada. Para aí, pegar no pé do cara. O Romero é lateral, ele marca muito, mano. Aí, garoto, chupa, mano. Mas concordo com ele. Você que tá pegando o pé do cara, o Romero é mito, mano. Ô, mano. Oi. Essa ligação aí não é do clássico do dia, não? Não. Ainda não, cara. Ainda não. Hoje. É, que pena. Hoje em dia leva na noiva, mano. Nós estamos em crise. Ih, tá em crise? Crise? Ih, rapaz. Deixa eu dar um conselho pra você. Pera, Domênico, bota uma música triste aí, Domênico. Vamos tentar reconciliar essa parada. Dá um conselho pra ele. A tua noiva tá ouvindo agora, não? Não, pior que não. Não tá ouvindo? Nem. Não. Mas então vou fazer o seguinte, você vai ter a oportunidade de falar alguma coisa pra ela. Certo. E aí depois vai lá no replay e você ouve de novo, tá bom? Tá, o que horas pra replay? Você vai lá no site depois. Acessa lá, replay, então. Você põe o horário direitinho lá que você participou, por exemplo, são 6 horas e 57 minutos. Do dia 1º de junho. Então, ela gosta da gente. Faz assim, ó. Eu vou soltar uma música aqui, você vai falar em cima da música. Vai falar uns negócios bonitos pra ela, tá bom? Tá bom. Ó, vamos lá, vai assim. Juliana, eu sei que você não está ouvindo, mas você vai ouvir o replay mais tarde. A gente está num período meio difícil, meio conturbado. Prometi o resort, mas não consegui. Mas eu consegui pra mim o camarote único sábado à noite. Sei que você vai ficar brava, mas é isso aí. Eu te amo, tá bom? Beijo. Não, pera. Começa do zero. O cara se afundou mais ainda, velho. O cara se afundou, ele vai no jogo, sábado. Você se afundou mais ainda, bicho. Pô, mas não tem nada não, que o primeiro lugar é o Corinthians, entendeu? Caiu mesmo, né? Melhor você não pôr replay. Irmão, trocar uma ideia contigo, velho. A tua pegada aí, velho, a crise é o quê? É financeiro ou é sentimental? Qual que é o B.O.? É sentimental, mano. É o Corinthians mesmo, que ela só fala que eu só ligo pro Corinthians, entendeu? Então, velho. Ai, mas ele gosta mais do Romero do que da Juliana, depois passa o telefone dela pra produção. Enquanto você vai no jogo, eu falo com ela. RG! Mas, irmão. Falaria. Oi. Não teve mais nenhum outro BOzinho, não, né, mano? Nunca tocou aquela mensagem no WhatsApp, aquele nude da amiga. A minha sogra é policial, aí não tem como, entendeu? Opa! Sogra policial? A tua sogra é tipo a Geisa da novela, não? É, o bagulho é louco, ela é... Sogra policial, mano? Mas ela é tipo a Geisa? Militar, civil? Ela parece a Geisa, assim, só tipo um pouco mais velha. Aham, imagina. Mas ela é o quê? Ela é militar, é civil? É a Geisa, deve parecer a Geisa Ruda. Ela é gay, ah, então... Mas não. Então, amigão, nem se preocupa tanto, porque geralmente escrivão não precisa trocar tiro. Então se ela precisar te acertar de longe, possivelmente ela vai errar. Verdade. Agora, se ela fosse linha de frente, era melhor você tomar cuidado. Mas, ô, mano, né, dependendo da bronca, ela não erra não, hein, velho? É verdade, mano. Ó, eu vou dar um conselho... Que isso, você tá rindo da situação do cara? Não, mas ele foi meio tonto, hein? Ele vai passar o replay, velho. Não passa o replay, não, velho. Melhor. Você falou que o Corinthians é maior do que ela, velho. Aí ferrou, é. Aí, mas o que é essa bola aí? O Domingos, cara, tá colocando esse troço aí. Ah. Fala. Meu pai conhece o Bar, mano. Ô, Bar. Aí. Oi. Ô, Bar, eu sou filho do Maninho, Bar, do Chaves. Porra, o Maninho, cara, o Germano, estudou comigo. Eu sei. Meu, ensina seu pai a usar o Facebook, cara, porque ele fala que me manda mensagem e nunca me manda, meu. É, eu vou falar pra ele. Você bloqueou ele, pá. Mas aí, sábado eu vou na torcida, e aí eu te dou o meu telefone e você entrega pra ele. Você bloqueou o Maninho. Por que você foi bloquear o Maninho? Tá bom. Ô, Bá, ajuda o Maninho lá, a cabine dele, velho. Pô. Então tá bom. Ô, Leandro, um grande abraço pra você, tá bom? Já pegou aqui o endereço pra você estar, né? Às 3h30 da tarde? Na rua Tutóia 77, tá bom? Eu conheci o Leandro, cara, acho que ele tinha uns 12 anos, cara. Ele tem 30. Você pegou ele no colo, mano? Caramba. Não, pegar no colo não, mas é... Ô, Leandro. Então tá bom. Oi. Se a bebida estiver atrapalhando o seu casamento, abandone o matrimônio. Joga essa jararaca pra lá. Vamos tomar uma e quebrar tudo, pô. É isso mesmo. E não vai de chinelo pro jogo, hein? Falou, Leandro, um grande abraço pra você, meu velho. Falou, Domênico. Abraço, tchau, tchau. Tamo junto. Terceiro ouvinte a participar do momento Sem Parar aqui. Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br. Compre já o seu. Vem, Benjamin. Vem, dá pra mim. Oi. Vem, Benjamin. Vem, dá pra mim. Vem, Benjamin. Oi. Vem, dá pra mim. Descendo, Rodrigo. Vem, Benjamin. Alô. Alô. Quem fala? É o Vinícius. Vinícius do que, Vinícius? Vinícius Santos Pires. Quantos anos, hein, Vinícius? Tenho 32. 3.2, RG número 2. Vinícius, uma boa participação. Ah, sim. Olha aí. Bota! Boa, puxador. Aí já é demais. Aí não, o né? Que ali? Não, tava de 12. Ah. Achei meio forçado. E qual que é o bairro? É, Jardim P. Jardim o quê? IP. IP. IP. IP. Isso, IP. IP. Tá bom. Bairro Detergente. Sensacional de novo. Boa, aí. Boa. Nossa, olha a região. A região hoje tá impossível. Não. Impossível, impossível. Ah, por quê, Marquinhos? Porque nome sem brilho não merece trocadilho. Sensacional. Sensacional. Tá sem, olha. Impossível aí, velho. Impossível. Ó, Vinícius e o time. Lambeção, hein? É, Todo Poderoso. Que é isso? Todo Poderoso só tem dois, Deus e o Corinthians. Não. Todo Poderoso Mazembe também. Todo Poderoso Mazembe. É, Mazembe. É nóis, velho. Coringão, mano, é nóis. Tudo nosso, parceiro. Ô, amigão! Coringão, mais um ano aí, a duras penas, o Corinthians aí tá calando todo mundo. Inclusive aí o pessoal da mesa tá com um recalque enorme, falando mal. É isso mesmo, chupa a cambada adiante. O Coringão já foi campeão paulista e possivelmente brigará pelo título brasileiro e da Sul-Americana também. E aí, cara, o que você acha a respeito do Coringão esse ano? Eu gosto assim, vai ser igual a 2011. No final do ano eu vou mandar um chupa pro Alê, Romero vai ganhar mais uma. Aí, ai, deu uma deitada, hein? Ganhar mais uma o quê, nego? Que você viu? Mais um campeão, vai ser campeão mais uma vez. Nossa, não fala isso. Aí, Alexandre. Deitado, hein? Mas porque o Corinthians tem tantos bons jogadores, você pode falar tantos outros bons jogadores. Mas os caras falam dele, hein? Por que que eles falam não sei, isso? Não sei, eles pegam no seu pé muito, viu? Eu vou... Não é porque o Alê é antes, cara. Eu tô louco pra encontrar o Romero. Eu tô pegando muito no pé do Alê, viu, vocês, eu tô achando. E eu vou dar você ver como eu sou um coração bom, que nem você, ô Dodô. É. E quando encontrar o Romero, eu vou dar uma bazuca pra ver se ele consegue matar a bola, que aquela lá do Andreoli, ele não conseguiu não, hein. Então, mais uma vez você mostra que é anti, Alê, só fala aquele domínio lá que a lapela atrapalhou o cara. A lapela. Basta vocês verem a matéria completa. Ele dominou a bolinha de tênis, a lá Maradona. E o rolinho que ele meteu no último jogo, você não vai falar nada? Ele tomou um chapéuzinho também, não sei se você viu. Mas e o rolinho? O rolinho vale mais. E a função tática que ele faz é mais importante ainda, mano. Concordo contigo, Vinícius. Concordo contigo. Tem que ser desse jeito. E o amigão, e com relação ao Carilli, cara, o nosso novo Tite? Tá gostando? Eita, muito bom. Tá, ele fez certinho, arrumou a zaga, tá arrumando o meio de campo e agora vai arrumar o ataque. Eu concordo, cara, concordo contigo. Inclusive, eu vejo no Carilli a mesma qualidade que o Tite tem, não com relação à parte técnica e tática da equipe, mas a personalidade dele. Você vê os jogadores, eles gostam do cara, os jogadores correm por ele, e isso é muito importante no clube grande. Porque um clube grande, ele é recheado de jogadores aí que tem nome, jogadores que um tem um carro melhor que o outro, um pega a mulher melhor que a do outro, ali o ego é realmente algo que tá batendo na testa de todo mundo, o ego tá aflorado, e quando você tem um treinador que consegue unir esses caras, esse cara merece uma reverência mesmo. Realmente o Carilli conseguiu aí unir esse time do Corinthians. Você vê aí os jogadores aí totalmente dedicados dentro de campo. Você vê ali o Jadson, que é um jogador que teoricamente é de criação, mas toda hora ele tá dando aquele combate defensivo. O Romero é um cara que não tem bola perdida também. Ele acompanha a lateral pra ajudar inclusive o Fagner, que apoia bastante o ataque. Chupa, Ale. Ele ajuda muito o Guilherme Arana quando ele tá jogando deslocado pelo lado esquerdo ali também. O Romero é aquele cara que se doa dentro de campo. O Rodriguinho, cara, o Rodriguinho, que inclusive na primeira passagem que teve pelo Corinthians, não se deu bem, foi emprestado pro Grêmio, ali teve uma boa passagem, melhorou bem o futebol dele. Quando retornou, o futebol do cara cresceu da noite pro dia. O Rodriguinho hoje é um pilar do time do Corinthians. O próprio jogo que eu critiquei na vinda dele, hoje é um cara que tá realmente fazendo a diferença, Chupa, principalmente nos clássicos. De fato, calei minha boca mesmo. O Jô foi um cara aí que quando chegou eu fui crítico, falei, pô, será que vai ser aquele Jô do Atlético Mineiro ou vai ser aquele Jô da primeira passagem? Eu não botava essa fé no Jô, não. Hoje mas o Jô tá correspondendo a maioria, tudo, mano. A maioria criticou o Jô. Eu fui um deles também. Eu pensei que ele não ia render o tanto que ele tá rendendo, né? Não, eu imaginei, falar, pra mim era um ninguém jogador. Ninguém imaginou, né? Cara. Ninguém imaginou que o Jô ia render. Então, mas isso é graças, Motinha, ao treinador do Corinthians, cara. É graças ao técnico. Porque se você joga o Jô, por exemplo, do jeito que ele estava desacreditado, na mão do Cristóvão Borges, na mão do Oswaldo Oliveira, você pode ter certeza que ele ainda está rendendo aí 10% do que ele está rendendo hoje. Mas o próprio jogador ele vai acreditar nele, né? Sabadão, hein? Também acho, velho. Gol sabadão, hein? É a única certeza que eu tenho. Eu não sei se vai estar chovendo, não sei se vai estar sol, mas a única certeza que eu tenho é que o Jô vai meter uma caixa sábado. Mas eu acho que o Jô jogou muito mais no Paulista do que tá jogando no Brasileiro, hein? Acho que acabou o estoque. Aonde? Os clássicos que o Corinthians fez esse ano, ele marcou gol em todo mundo. Paulista. Brasileiro, eu acho que acabou o gás. Ah, não acho não, RG. Acabou não, até o primeiro clássico ele voltar a fazer mais gol. Ah, então, inclusive, o Jô já tem dois gols no Brasileiro. Não, mas não é isso, Motinha. O Jô, no Campeonato Brasileiro, já tem dois gols. Eu sei, mano. E o Corinthians tem quantos jogos? Três. Tem três jogos, RG. Três jogos, RG. Até agora foram três jogos. Você vai falar que a média dele é ruim? Ah, eu acho que parou, hein, mano. Parou como? Pega a média do cara. É quase um gol por jogo, RG. Ué, tem artilheiro. Artilheiro tá com cinco gols, sete gols, pô. Você tá louco? Não, mas o RG, o Jô, ele tá com aproveitamento aí, se ele marcou dois gols em três jogos, ele tem aproveitamento de 66%. Mas, mano, se o Corinthians fez a mesma quantidade de jogos que os outros fizeram e já tem artilheiro com 5, 6, 7 gols, porra, é isso que eu tô falando. Não tem com 5, 6, 7. O artilheiro do Campeonato Brasileiro hoje é o Henrique Dourado, que tem 5. Mas, RG, mas você vai falar que a média do Jô é ruim? É que a do Henrique Dourado que tá muito acima do que se espera. O Henrique Dourado não vai conseguir manter essa média. Você não entendeu, não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que parou. Já parou, acabou. Mas parou onde, gente? Você tá de brincadeira? O RG, o André, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele tem 3 gols. Sim. Ele marcou, a média dele é 1 gol por jogo. O Luca, que também aí tá muito bem aí também, tem uma média de 3 gols aí, uma média de 1 gol por jogo. É. Se você parar pra analisar lá, ó, por exemplo, o Lucas Prato tem o mesmo número de gols que o Jô. O Borja tem o mesmo número de gols que o Jô. O próprio, sei lá, o Luiz Fabiano marcou 2. O Regis marcou 2. O Wellington Paulista, que tá marcando gol, dá com pau também na Chapecoense, marcou 2 gols. Você tá pegando o pé do Jô, RG? Tá com medinho? Tá com medinho? Ai. Que pedrada. Levanta ele aí. Corta aí, RG. É só uma sensibilidade. Eu disse que acabou o estoque, é só isso. Se acabou o estoque do Jô, eu queria saber quem que tá com o estoque aí avantajado no Santos, porque eu não tô vendo o Ricardo Oliveira na lista. A resposta você vai ver no sábado. Nossa! Vamos ver. Inclusive, nossa, atenção, ó, atenção, maqueiros. Vocês vão ter trabalho, hein? Maqueiros? Mas por quê, mano? Ah, você tá louco, RG? Aquele monte de velho ali que tem no time do Santos, Ricardo Oliveira, Renato. Ai, ai, ai, ai, ai. São os velhinhos que deitam em vocês, hein? Cuidado. Hoje, pega o retrospecto. Pega o retrospecto, RG. Você pode deitar, RG, em cima de corintianos que viveram a década de 60 e 70, quando seu time tinha o Pelé, Paquito. Agora não vem querer me falar a respeito aí de deitar, porque não dá pro cheiro. Não dá pro cheiro. Se eu pegar o retrospecto de Corinthians e Santos, você vai ficar no prejuízo, RG. Não, não vou te poupar dessa. Opa, lá vem você com aquele monte de partidinha que você ganhou no Campeonato Paulista, que vocês desprezavam. Paulista e não. Agora, e que agora, Paulista e que agora não. Gostam, né? Lá vem. Nós já fizemos isso aqui. Eu quero saber título, é isso que eu quero. Ganhar a partida, todo mundo ganha. Eu quero saber título. Qual é o título? De quem mais ganhou mais título? Quem tem mais título? Quem é que ganhou? Quem ganhou mais título? Mas um em cima do outro. Tá comemorando o título na época do papiro, RG. Que papiro? Que mano é papiro? Tá comemorando o título na época do papiro. Você tá falando, você tá falando com um time tricampeão da Libertadores, você tá falando com um time bicampeão mundial, você tá falando com acabou. Você tá falando com um dos times que mais tem títulos nacionais, para, mano, acabou. E outra, a minha história não começou em 90. Para. A minha também não. Que paulada, velho. Abre contagem. Vamos lá. Inclusive, meu time nasceu em 1910 e não dependeu de um único jogador pra ter o nome do cenário nacional. Tira o Pelé da história do Santos, é a Ponte Preta da Baixada. Meu time. Viu? Meu time, durante 23 anos, ele ficou na fila e a torcida só aumentou, diferente da torcida dessa, do modinha da RG. Então o negócio é o seguinte: não é só torcida. Foi ele pra torcida. Não, muito pelo contrário, RG. Inclusive, tem um trecho do hino do São Paulo. Tem um trecho do hino do São Paulo que representa muito bem a história do Santos. As tuas glórias vêm do passado. Sim. E o presente, o Santos passa vergonha. Então, pagando um sapo pro tricolor. Só vou responder pra você o seguinte: fica 11 anos sem ganhar. Sem perder pro meu, e aí a gente conversa. Ai! Olha lá, novamente ele tá se atendo a um período que o Santos tinha o Pelé. RG, o Pelé parou, velho. Ai! O RG não sabia? Dá um F5 aí na tua história. RG. Mota chamou o RG de RG. É nóis, amigão. Vamos fazer, falando de um time que teve Pelé, teve Robinho, teve Neymar, contra um que tem Romero, velho. Eu vou fazer Ô, amigão, vamos nos ater. Amigão, vamos nos ater aos times aqui da capital paulista. Vamos falar de time que a gente precisa pegar pedágio pra descer. Porque se pegar de fora, não dá. Se você pegar o outro de fora, não dá. Amigão, vamos falar de time que você não precisa pegar pedágio pra poder chegar em casa. Então pedágio tem que usar sem parar, velho. Vocês são os melhores, hein? Acabou, manda o... Olha, se vocês quiserem, eu tenho aqui a relação de jogos que o Corinthians e Santos se enfrentaram apenas em finais. Mas tem que contar. Eu não contei, não. Não, mas, ô Domênico, eu te convido, se você quiser, a pegar o histórico total da, não, total, de Corinthians e Santos. O total não dá. O total, o Santos não sai na foto. Não dá. Pois é. O total é jorrada. Tem 129 vitórias do Corinthians contra 104 do Santos e 92 empates. Eu vou desenhar. Quer trazer um parente o RG falou em finais. Eu vou desenhar porque o cara não entendeu. Eu disse o seguinte: tem time que ganha partida, tem time que ganha título. Então volta a falar, isso. Ô Domênico, eu vou me resumir ao período que eu nasci. Vamos lá. Pega o negócio do período que nasceu. Eu vou me resumir ao período que eu nasci. Não. É o que eu tô falando, ô Domênico Gato. O Santos é um time que teve uma história muito bonita na década de 60 e 70, que realmente eram dois times aí que faziam a história: Santos e Botafogo. Um tinha o Pelé, outro tinha a Garrincha. De lá pra cá, acabou. O Santos é o Botafogo de São Paulo, gente. Não, mano. Mano, para de falar bobagem. Mano. Pega de 2000 pra cá, acabou o quê? Você tá louco? Você bebeu? RG, você não quer comparar de 2000 pra cá a história do Corinthians e do Santos? Não tô comparando a história dos dois. Você tá dizendo que acabou. Você tá louco? Acabou o quê que acabou? Não acabou nada. O que acabou? Ô RG, esses títulos que o Santos ganhou de 2000 pra cá foi aquela melhora da morte. Daqui a pouco vocês vão deitar. Que é isso? Tá bom, vai, maninho. Manda abraço pro ouvinte aí, pro nosso Vinícius, vai. Ô amigão, quer mandar abraço pra alguém? Manda seu placar também aí, Corinthians e Santos no sabadão. O placar vai ser 2x0 Corinthians, um de Jô e um de Romero, chupa. Puta, gol do Romero. Aí, mano, toma gol do Romero. E vou mandar um abraço aí pra galera do Jardim IP aqui, Jardim Detroit. É. Pessoal da Axo Nobel de São Bernardo do Campo aqui, onde eu trabalho. Um abraço pro pessoal do Senai. Renatinho, é nóis. Chupa, Juca. Hoje eu não vou querer ir na, hoje eu não vou poder ir na torcida, mas... Tá com medo, vou deixar, né? Vai ser 2-0. Não, esse sábado não dá. O que você vai fazer? Vou ligar de novo e vou conseguir. Eu quero ir no resort com vocês lá, viu? Boa! Vou tentar ligar. Não me botei, não, hein? Não. É isso aí. E ó, só pra finalizar, Domênico... Passar o dado histórico, já que o RG citou aí os 11 anos. Ih, 11 rapaz. Anos, RG, em campeonato paulista, tá? Porque no restante aí o Santos não ficou sem ganhar, não. É, 11, mas não interessa. Não vale o paulista? Vale, mas é que tá. Você quando vai falar a respeito de uma competição, você não pode se basear somente em um campeonato. Se os times se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, Rio-São Paulo ou outra competição, você tem que computar o ano. Porque você jogando ao Léo, tá certo? Ai, ficou 11 anos sem vencer o Santos, dá a impressão que o Corinthians aí em todos os confrontos aí perdeu pro Santos. Não é isso, ó, viu, calma. Mano? É que se pegar única e exclusivamente Santos e Corinthians... Em finais, não? Não. O quê? A história de Santos e Corinthians... Vocês vão ter mais partidas ganhas em cima do Santos. Agora o resto, velho. Ai. Artilharia. Olha, vai ser. Olha os dados que ele se pega, eu aqui. Vai ser um banho. Em finais aqui, tá meio. Eu acho que empatou aqui, viu? Eu contei rápido aqui, mas tá empatado. Em finais tá empatado, não tem esse retrospecto muito gigantesco, não. No mano agora, hein? Não, mais uma jorrada, não, mais uma jorrada tá na empatado. RG que tava falando aí que dava de lavada. Isso, Domênico Gato, computando Pelé, hein? Imagina se tirar o Pelé aqui, desse lado do Santos. Aqui, por exemplo, tem. Vixe, tem jogo de. Tem final desde que, viu? Por exemplo, Paulista, né? Eu peguei uma final aqui, ó. O primeiro título que disputou Santos e Corinthians foi em 4 de janeiro de 1931, né? Que era referente ao Campeonato Paulista de 30, ainda do ano passado. É, porque era 4 de janeiro, mas RG, era referente a de 30. O RG já estava aposentado. O Corinthians ganhou de 5-2 e o Corinthians foi campeão. Chupa, RG. Aí em 35, né, o Santos foi campeão em cima do Corinthians, ganhando de 2-0. Chupa, mano. Aí depois, em 2 de dezembro de 84, o Santos foi campeão em cima do Corinthians, 1-0. Chupa, mano. Depois, 26 de abril de 2009, já é mais recente. Esse de 84 foi um gol roubado do Chulapa, né? Não tem roubado. Opa, mano. É, 2009. Aí o Corinthians ganha de 3-1 do Santos, né, no primeiro jogo, e aí depois o outro jogo foi 3 de maio, o Corinthians empatou e aí o Corinthians foi campeão, né, ganhou de 3-1 e empatou 1-1. Chupa, RG. 2009, Corinthians campeão. Você ainda tá aí, é, o Lu? Depois teve aí 2011, né? 8 de maio de 2011, primeiro jogo, foi 0-0. Segundo jogo, Santos 2, Corinthians 1. Isso Santos, longe, campeão, velho. 2011. Chupa, mano. Não, já tá em 2011. Isso é só paulista. Aí chupa, velho. 12 de maio de 2013, tivemos aí o primeiro jogo 2-1 pro Corinthians. Depois empatou 1-1, Corinthians campeão em 2013. Chupa, velho. Então aqui você conta. Vai embora, seu louco. O Corinthians tem 1-2-3. Santos tem 1-2-3. Tá 3-3. Paulista tá tudo igual. Então dá uma chupada aí, velho. Só que brasileiro. Oh, em brasileiro teve o Santos que ganhou 2002. A única final que teve, né? Porque agora é pontos corridos. A única final que teve foi 2002. Que é a diferença que o Santos ganhou de 2-0 o primeiro jogo. E depois ganhou de 3-2 o último jogo. É, Santos campeão em 2002. Então chupa, mano, e o secretário dele. Complicou. Para, RG. Mas aí tem alguns outros torneios. Torneio de verão, Taça das Taças, é outra coisa. Ô, Domênico, eu só pediria pra você aí repassar quais os números do confronto. Confronto, então, vamos lá. Ó. E o RG tem razão, viu? Fez gol pra cacete mesmo, viu? Ó, o Corinthians tem 100... Gol não ganha partida. 129. Não, como é que não? Ganha com o quê? Gol não ganha partida. Tá louco? Não adianta, peraí, não adianta nada você ganhar uma partida de 5-4 e depois as outras três você perder de 1-0. 129 vitórias. 129 vitórias do Corinthians com 578 gols. Contra 129? 104 vitórias do Santos com 500 gols. Meu Deus. 25. 92 empates. Total de jogos, 325 jogos. Tá bom? Bom, pois é, então dá uma chupada aí. Bom, vamos lá. Ô Vinícius, manda teu abraço. Assim, manda teu abraço. Ah, não. Imagina abraço se fosse. Abraço aí pra todos vocês e mandei já um abraço pra galera aí da Axon, Renatinho, meu parceiro. E um chupa pro velho aí, mano, pega leve, senão o estatuto do idoso aí vai pegar você. É nóis. Vocês o RG é amigão, pô. Vocês precisam tomar cuidado mesmo, porque não tem mais penitenciário, hein, velho? Vai junto com os outros lá, hein? Cuidado. Foi um pouco de elegância. Brincadeiras à parte, vocês são demais. É nóis, velhinho. Tamo junto. Valeu, brother. Falou, meu velho. Obrigado. Obrigado, viu, amigão? Um abraço. Um abraço. Eu vou tentar ir no resort com vocês, velho. Né? Bom, vamos sim. Vou falar já do resort. Presta... Quer não, bá. Presta atenção, tá bom, Vinícius? Vou falar do resort daqui a pouquinho, tá bom? Beleza, um abraço. Abraço. Valeu. Foi o momento valeu. Sem parar aqui da programação da energia. É, esse foi o momento sem parar no Estádio 97. E hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabe o que que é? Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Tem todo o comércio aí. É isso aí. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só. Você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem parar, sua vida no seu tempo. É isso aí, Sombra. Sua vida no seu tempo, não é verdade, meus amigos? Sim. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Exeg, formando o melhor em você. Também em nome aqui, TV de Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. E agora é o seguinte, hein? É, deixa eu falar do resort do Estádio 97, porque é o seguinte. Ah, sim. Vem aí. Mais um resort do Estádio 97. Bom. E olha, o resort do Estádio 97 já está na sua nona edição, meus amigos. Bom. Nona edição, hein, RG? Legal, né? Bom. Olha só, teremos aí um final de semana completo ao lado de toda a turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Por exemplo, teremos lá o Campeonato de Futebol Society. Teremos o Campeonato de Futebol de Botão. Sim. Campeonato lá de Futebol de Videogame. Os Jogos da Cassineira, que são espetáculo, né? O Autorama da Slot Car Brasil. Nós já estaremos lá logo na sexta-feira, no dia 9. Sim. Não é verdade, ô Vieira? Nós vamos estar lá fazendo já o programa ao vivo para as pessoas que estão chegando. Boa. Já estão fazendo check-in lá. É bem legal. Já foi em alguma edição ou é a primeira que você vai, ô Durval? Fui já foi? Há 2 anos. E aí tá indo. É a segunda? Segunda que você está indo? Segunda vez que eu tô indo. Que legal. Foi com essa mina ou com outro? Que isso, é a mulher do cara? Eu não sei, pode ser. É a mulher do cara? Com essa mina? Não, não é mina, ô trouxa, é mulher dele. É homem, ela é homem, é trans. É esposa dele, que mina. Você jogou contra o time da rádio? Contra o time da rádio. Como é que foi lá? O Rudy fez gol, tinha o Bernardo. E quanto que foi? Tetinha também, tava lá. E quanto foi o jogo? Foi 2-1 pro time da rádio. O time da rádio, vocês perderam, né? Você não desgruda o marido lá, não. Foi aí que eu decidi aposentar o futebol. Ah, é melhor parar. Pra perder pro time da rádio, tem que parar. Mas esse ano eu treinei tudo. Você foi na sauna? Tô no olha, time subóbito. Perder pro time da... então, como diz o Ale, o time da rádio é time do subóbito aí. Perder pra esse time não dá, hein? Não dá. Olha, teremos muita coisa bacana ainda, hein? Teremos os Jogos da Cassineira, o Autorama da Slot Car Brasil, que é um espetáculo. É, teremos lá o bailinho, vamos fazer o bailinho lá. Opa, grande baile. Tocar umas músicas bacanas, flashback bacana pra baile, galera lá. Baile com Dodô, grande baile. O bingo do Estádio 97, que já é um sucesso absurdo, show, né? Show. E no bingo do Estádio 97, sim, o prêmio mais importante, porque tem prêmios lá, né? Sim. Mas a última rodada, o prêmio mais legal lá, ó, Vieira. Nós vamos descolar pra quem estiver lá no resort participando. Sim. E o bingo, você não paga nada, hein? Você já foi lá, você viu como é que é, né, Duval? Todo mundo ganha umas cartelas, né? Você não paga pra participar. Todo mundo ganha sua cartela pra participar lá, todo mundo tem chance. Nós vamos dar lá, RG, o melhor prêmio? Sim. Uma cabine no navio do Energia na Véia. Puta na temporada vida. 2018. Aí sim, hein? De 16 a 19 de março de 2018, você vai acompanhar o navio Energia na Véia, que vai ter, entre outras atrações, Blitz, Jota Quest, os DJs, as festas, uma coisa espetacular. Olha só esse prêmio aí, já vale uma grana, hein? Já vale uma grana, hein? Esse vai ser o bingo. Teremos também lá uma novidade bem bacana, que é o futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Ah, legal. Se você tiver afim de você reservar agora, aliás, se eu fosse você, já ligava agora, hein? Agora. Já ligava agora, porque aí os quartos não estão acabando, gente, E tem um montão de outras atrações lá, hein? É, tem atração pra boné lá, viu, gente? Tem um monte de coisa bacana lá. Tem pra mulherada, né, gente? Nossa, que tem de coisa pra mulherada legal. Não, mulherada é sensacional. Cadê? Os pais sensacionais. Mulherada foi manda a mulher pro spa e vai jogar bola. E olha, ele tá fazendo um tempo bacana. Acho que vai dar piscina, hein? Vai. Tá fazendo um tempo bacana, hein? E tem piscina fora, tem piscina dentro. Tem, aquecida. Aquecida. Então é o seguinte, olha, tem muita atração bacana no resort. Sem contar na alimentação. Ah, que beleza, hein? E tá tudo incluso, hein? Nas refeições, lá tem, ó, café da manhã, almoço, jantar. Bebidas inclusas, tá se não são alcoólicas, são as bebidas inclusas, né? Água, suco, refrigerante. Olha, sensacional. Você falou da resenha? E sábado, quando chega sábado, assim, na hora do almoço, tem aquela feijoada maravilhosa. A entrada pra feijão. Fala pra nós, hein? Sensacional. O caldinho ali, Não é legal? Aquele torresmo. Mas sensacional. Maravilhoso. E aí chega a noite lá, você vai comer aquela pizza lá que é gostosa, que vocês fazem lá. É maravilhoso. E a resenha, você falou da resenha? Ah, vai ter a resenha também, né? Teremos duas resenhas, né? Duas. Sexta, e tem a aposta aí, se você perder na resenha, a primeira resenha, você se ferra, hein, RG? Já pensou o que acontece? É o seguinte, se eu fosse você, eu ligaria agora mesmo pra fazer a reserva do seu quarto na Lotus Travel, 2896-4665, 2896-4665. Aliás, eles estão fazendo lá, parcelando, viu? 6 vezes no cheque, cartões Visa, Mastercard, liga lá. Liga lá, tem, você pode também mandar um e-mail aí pra você tirar informação também, tá bom? viagens@lotustravel.com.br. Lembrando que o resort do Estádio 97, na sua 9ª edição, tem o apoio de edubotões.com.br. De Futiliga, precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou, hein? E também Slot K Brasil 37714821. E Madrugão Suplementos, né, mano? É, isso aí, Domênico Gato. Ó, pra você que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas. E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Boa, mano, é isso aí. Ah, mano, aproveita que você tá aí falando aí umas coisas bonitas, hoje bacana aí. Fala do McDonald's, que vai ter uma promoção bacana, tem a Mac Ligação, inclusive, né? Opa, com certeza, Domênico Gato. Se liga só que legal, hein? O McDonald's e a Energia 97 vão mandar 5 ouvintes com direito acompanhante para o resort do Estádio 97, hein? Sabe onde? Lá no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Se você quiser ganhar, é bom ficar ligado. Ou melhor, ligando aqui. A qualquer momento pode pintar a Mac Ligação do dia, aqui no Estádio 97, rapaziada. E o ouvinte que entrar no ar e responder corretamente qual o clássico do dia McDonald's, vai ganhar um final de semana no resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, com direito a acompanhante, hein? Olha só que top! O melhor, rapaziada, não é sorteio. Acertou, ganhou na hora! E será uma ligação por dia até a próxima sexta-feira, dia 2 de junho, tá legal? Serão 5 dias com a Mac Ligação e 5 ouvintes premiados. A Mac Ligação McDonald's pode acontecer a qualquer momento. Fica ligado aí! Tá certo. É verdade, né, Basílio? Até amanhã, né? Até amanhã. Então é o seguinte, tá certo. É, Estádio 97 pela Energia 97, em nome aqui, deixa eu ver. Ah, em nome, meus amigos, de Estela Barros Turismo. Boa. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97 também, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Opa! Agora, Mac Ligação do dia. Caraca, velho. É agora. Mac Ligação do dia, a sua oportunidade de você garantir a sua hospedagem para o nosso resort do Estádio 97. Vamos lá? Bora! 3284-7097, alô? Alô? Quem fala? Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bom? Bem, você, Dudu? Bom, Gustavo do quê? Gustavo de Alvarenga, Lima, Vieira. Quantos anos, hein, Gustavo? 30. 3.0 RG hoje. Chamamos o síndico. Síndico quem? Gustavo, tanto de você! Gustavo, tanto. 10! Falou do síndico, Gustavo, tanto de você, 10? Qual o problema, Ale? Não, pra mim é 12. Ah, mas você gosta de música. O Ale tá chato, o Ale também. Tá chato, velho. O Ale é da hora, velho. Aí, olho vermelho. Aí. Olha o que você tá arrumando, você tá olho vermelho, Ale. Qual que é o bairro que você mora, hein, meu velho? Eu moro em Gopouva, Guarulhos. Guarulhos. Você sabe que você está agora no momento da Mac Ligação. Sua oportunidade de garantir a sua estadia no resort do estádio. Nossa, 97. Você vai pra mão do Mano agora. Você tá na mão do Mano, o Mano vai fazer uma pergunta, já sabe como é que funciona, né? Sei, sei, opa. Mano, é. Não vai te tubiar, hein, velho. O Gustavo é todinho seu, Mano. Oi. E aí, Gustavo, beleza, irmão? Pode mandar, Mano, que é tudo nosso. Ah, mas manda lá, aí, mano. Ele manda. Falou que eu me garanto, ele falou. Manda, Mano. Não. Mas o maluco tá mostrando ânimo, Domenico Gato. Isso aí. Tá mostrando que ele tá convicto. Tá convicto. Ó, o moleque deve estar ligeiro aí. O moleque não vai dar mole, não, hein? Tô achando que sim, hein, Gustavão. Tá tudo no seu nome, hein, parceiro. Vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta agora a respeito do clássico do dia McDonald's. Inclusive, lembrando, Domenico Gato. Sim. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 no McDonald's, hein? Amigão. Você acompanha o Estádio 97 há muito tempo? Pô, bastante. Eu já liguei aí, já fui buscar um prêmio. Até os caras ficaram me tirando aí, falando que o seu irmão era você, mano. Passei mó vergonha. Não, mas não dorme no barulho dos caras, não. Esses caras aqui da rádio são tudo cachorro mesmo. Cachorro no mau sentido. Que isso? Não cachorro no bom sentido. Cachorro no bom sentido é aquele bichinho que eu adoro. Agora os caras aqui da rádio são tudo... São tudo Loki, mas não abraça nada dos caras, não. Coração? É, claro que não. Vocês são meus amigos. Mas, ó, Gustavo, se liga só. Eu vou te fazer uma pergunta agora referente ao clássico do dia McDonald's. Eu quero ver você acertar, hein, irmão. Tá pronto? Vamos lá. Pronto. Você tem 10 segundos pra responder. A primeira resposta que vale, hein? Vamos lá. Certo. Qual o clássico do dia da... Segunda-feira. Segunda-feira? Isso. É o Crispy Taste. Ó o reloginho, ó o reloginho. É, mas ele já falou, né? Já falou, agora não tem mais jeito. Aí é que tá. Não tem mais jeito. Deixa eu olhar aqui pros jurados. O jurado levantou a bandeira branca, Domenico Gato. Valeu a resposta dele, deixa eu ver se ele acertou. Segunda-feira, o clássico do dia de segunda-feira. É o Crispy Taste, Domenico Gato. Boa! Boa! Boa, Gustavo! Boa, Gustavo! Aí, garoto! É o seu time, Gustavo. Qual que é o time? Tricolor. Tricolor! E então, qual Gustavo, loja que você mais compra? Exatamente. Qual que você geralmente vai do Mac? Não entendi, desculpa. Qual loja que você mais faz a sua... Você gosta mais de ir. A sua alimentação no Mac? Então, como eu trabalho na Moca, geralmente eu vou no da Paz de Barros ou da Radial mesmo. Boa! Ah, show de bola. Valeu, trabalho pertinho ali. Boa. Tá bom. Faz o seguinte, fica na linha, Gustavo, pra você falar com o Bar aí, tá bom? Da produção, pra ver como é que você vai fazer pra pegar aí. Só mandar um salve aqui rapidinho, não? Manda. Um salve pro meu parceiro Vagnão, que eu falei pra ele que eu ia conseguir ligar hoje, ele deve estar ouvindo aí, um abraço. Boa. E pro camarada aí, o Sweldon, da Radial. Sweldon, eu gosto, o Sweldon. Não fica Sweldon no cara, hein, velho. Então tá bom, Gustavo, é a primeira vez que você liga aqui, não? Não, já liguei, já ligou outras vezes? Então tá bom, aguenta aí na linha, o Basílio da produção vai falar com você, tá bom? Tá bom, obrigado, parabéns, Dudu, um abraço, rapaziada. Parabéns, Gustavo, valeu. Valeu. Meu, você viu só como é que funcionou aí? É, o rapaz foi firme, hein? Foi ligeiro, hein, o Ale? Oi, ele vai jogar então futebol Society. Vai jogar com a gente lá, hein? É, Society. Entendi, Society. É igual Information Society, né? Ah, Information Society? Ó, ninguém fala Information Society. Ó, e pra torcida do São Paulo aí, não se empolguem. Que foi? Como assim? Tá na área, acabou de descer no aeroporto de São Paulo. Caleri? É. Pra assinar com o Palmeiras, Dodô. Será? Certeza, hein? Não, quem tem? Eu só tem dinheiro pra contratar o Caleri. Calma essa. Nossa, velho, seria surpreendente, velho. Aí, porque... aí o Moto e a Caleri a boca. Sensacional. 10, hein? Imagina. A Leiloca agora. Diz que ele tá de férias de São Paulo, agora vamos ver. Chegaram mensagens. Ah, pois não, mais. O Ajax, né, realmente fez uma proposta aí pelo Júnior Tavares. Até agora ninguém falou de valores, mas dizem que é a proposta é oficial. Triste notícia pro São Paulino. Se realmente for aceita pelo São Paulo, olha, é uma grande perda pro São Paulo nessa temporada. Caramba, hein? Perdimento. E é uma grana boa pro Grêmio. Maior perdimento. 90% é do Grêmio. Ah, é? É do Grêmio? É 50% do Grêmio, base do Grêmio. São Paulo. Tá certo. Vende lá a moto pra nós. Só um recado importante, mais uma vez quero avisar você que tá afim de ser estranho no ninho. Se você quer ser estranho no ninho mesmo, mostra então teu talento aí, quero ver, num vídeo de até 30 segundos, poste nas suas redes sociais, só que você tem que postar com a hashtag estranho no ninho. Hashtag... E aí a gente vai visualizar desta forma e vamos escolher os melhores pra poder participar como estranho ninho, como é o caso do Durval. Só que o Durval foi diferente. O Durval foi na promoção fechamento do resort. Mas você pode participar também de outra forma, de uma outra possibilidade pra você participar de estranho no ninho, tá bom? Vamos ver aqui mensagens que chegaram aqui no WhatsApp. Chegou uma pancada aqui, ó. 943530150. Vamos ouvir, vamos ver. Ei, mano, você fica aí falando pro RG que se tirar o Pelé é diferente. Sim. A história. E de vocês? Se tirar o juiz, acabou, né? Ai, toma! Nossa senhora, que pedrada! Nossa senhora, que deitada! Deitou agora, hein? Então, isso mostra que é mais um anti aí contaminado, inclusive o Corinthians é o time brasileiro mais prejudicado pela arbitragem. Isso é fato. O Corinthians aí, talvez pelo fato de ser um time humilde, de ter as suas origens ligadas... Sim, humilde. O Corinthians aí ter as suas origens ligadas à época aí dos caras que vieram de fora mesmo aí, RG. O povo trabalhador, os caras que vieram pra construir o Brasil humilde mesmo. Humilde não tem que casa vieram... com mármore, né? Torneira de ouro. Prosperou, né? Prosperou, né, Paquito? Prosperou, RG. Prosperou. Alguém prosperou com isso, né? Prosperou. O Corinthians, ele teve as suas origens aí desde sempre, ligada aos imigrantes, às pessoas mais humildes aí, e isso causa muita inveja nos demais. Porque quando você consegue prosperar na vida, aí você começa a incomodar os outros. É contra tudo e contra todos. Chupa a cambada adiante. Inclusive esse ouvinte Mané aí. Não, Mané não. Seja revoltoso. Não seja o quê, revoltoso. Não seja revoltoso. É, boa. Pô. Revoltoso. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mais uma mensagem. Boa noite, pessoal do estádio. Thiago, da Vila São Pedro, corintiano. Ô, mano, só não entendi uma coisa que o RG falou aí, que a gente tá com medo. Explica pra ele aí que quem tem medo de velhinho é plano de saúde. Chupa, RG. Vai, Corinthians. Ai, não, hein? Quem tem medo de velhinho é plano de saúde. Pô, você tá louco? Que coisa sem noção, sem nexo. Que preconceito, que idiotice. Perdeu muito tempo, hein? Me chama de bobagem. O RG, tomou o chapéu, pega a bola e deixa o adversário jogar. Tomou o chapéu, você ainda vai alimentar. Você ainda vai alimentar uma disfarçatez dessa, seu louco. Vamos lá, mais uma aqui, mais uma. Aí, RG, vamos mudar a musiquinha do mano aí, chupe, pedala, mano, e leva o Romeru no cano. Chupa, mano. Boa, chupa, mano. Porra, eu sou de São Bernardo. Boa. Boa, chupa, mano. De catar, pro inferno, mais um recalcado aí. Ô, mano, você que agora falou que o Corinthians tem dinheiro, se tiver que contratar o Tardelli, o Calieri, ou renovar o contrato do Romero, qual que você faz? Renova o Romero. Não. Ah, para, mano. Ninguém falaria. Momento maluco. Olha esse maluco, esse lunático. Meu Deus do céu. Ué, mas peraí. Ô, Domênico. Não tem Domênico. Seja imparcial. Eu sou imparcial. Mas eu sou muito. Por exemplo, se você fizer uma pergunta aí, por exemplo, para um torcedor do Barcelona. Vamos lá. Chega lá e fala. Torcedor do Barcelona, o que você prefere hoje? Contratar talvez aí o Dybala? Contratar o Gabriel Jesus? Ou renovar o contrato do Neymar? Você escolhe o quê? Peraí, o cara vai responder, renovar o contrato do Neymar. Mas você tá falando de um jogador espetacular. Você tá louco. O Romero também é. Nós estamos falando de dois jogadores acima da média, com que é uma porcaria. Olha quem ele botou junto com o Romero, velho. Brincadeira, vai vendo. Porcaria. Porcaria é o Borja, que custou e não faz gol. Não, por enquanto é mesmo. Eu não tenho, mas eu sou um cara que eu tenho que falar mesmo. Por enquanto é uma porcaria. Mas, mano, peraí. Você não admite que o Coiso é uma porcaria? É bobagem, hein? O Coiso não, o Cristiano Romero, por favor. Não, o Romero, é isso. O Coiso subiu pra cabeça. Ele é laranja, ele... Não dá. Vamos lá. Coiso. Mais uma mensagem do WhatsApp, vamos lá. Fala, pessoal. Rafael aqui do Campo Belo. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês não acham que esse meio campo do Corinthians com o Gabriel... Rodriguinho, Jadson e Maicon é o melhor meio-campo do Brasil? Valeu, um abraço aí pra todo mundo. Você tá de brincadeira. Não dá nem pra responder a colocação do ouvinte. Como não dá, mano? Como não dá? Hoje, o Gabriel me lembra o Yaya Touré. O Maicon me lembra. O Gabriel me lembra o Yaya Touré. O Maicon hoje me lembra o Xavi nos bons tempos. Nossa, você tá maluco. O Rodriguinho. Você tá de brincadeira, Domenico Gato. O Rodriguinho hoje. Com a bola que ele tá jogando, velho, você não vai falar que ele me lembra talvez o Cross? Ah, não! Meu Deus, Nossa, vida, velho. Quer dizer que o mano hoje lembra um fanfarrão dessa região. Ah, ele chutou o balde hoje, velho. Tá parado de tomar essas pílulas aí, viu? Ele tá tomando esse Trobestrone aí, Trobelone. Vieira, você já saiu muitas vezes com o mano aí nas baladas, aquela coisa, jogar um videogame. Sim. O que o mano toma? Conta pra nós aí, porque... Então, o mano, ele tá tomando esse Trobestrone ali, lá, o negócio. Como é que é? Torquesterone, ô índio? Torquesterone. Torquesterone. E aí, velho, ele, eu acho que tá afetando o cérebro dele, velho. Ah, não é possível, porque não é possível, velho. O cara comparou o Rodriguinho ao Toni Kroos, velho. O Ale falou que é pra crescer o cérebro. Não, não é normal, não é normal. Ele tá com esse peitão bonito aí, parece a papai. Inclusive, eu queria até pedir desculpas aí pela comparação. Pedir desculpas ao Rodriguinho, porque o Rodriguinho hoje tá melhor que o Kroos. Ah, não, não. Vamos lá. Vai, segue, Domingo. O Kroos vai fazer a final da Champions, velho. Aqui, ó, em nome de McDonald's, todo de um clássico por apenas R$8. Mais uma. Alô, galera do estádio, boa noite. Meu nome é Osvaldo, sou torcedor do Palmeiras, moro na Casa Verde. Boa. Ale Oliveira, você não acha que o Corinthians poderia vender o Guilherme Arana pra fazer uma grana e pagar o empréstimo da Crefisa? E aí pega o Romero e coloca ele de lateral esquerdo, já que o cara só defende mesmo. Valeu, abraço, galera. Deu uma deitada agora, hein? Paulado, o Corinthians não precisa pegar empréstimo lá, porque lá é empréstimo pra negativado. E o Corinthians não é negativado em lugar nenhum. Como não? Eles têm muito crédito. É, hein, cara? Por isso tem muito crédito. Ué, inclusive, para que você possa. Aí. Devendo aí dinheiro. Não, pelo contrário. Devendo. É, não é que tá devendo. Esses processos aí, Domênico Gato, que estão aí anexados, eles não tiveram uma baixa ainda. Mas pelo menos metade desses processos aí que a reportagem divulgou, eles já foram, inclusive, concluídos e estão só esperando dar baixa lá para sair do sistema. Não, senhor, mano, não. É verdade, Não, sair do sistema, velho. A cara dele, deve, deve grana, sim, deve. O bicho não fica nem vermelho, velho. Mas dever grana, Domênico, todos devem. O que você não pode ser é inadimplente. É dívida... Peraí, dívida não é crime, gente. Mas tá pagando o estádio, mano, só para saber? Não. Tá, voltou a pagar. Voltou a pagar. Quando? Eu não vi isso. Não, o Corinthians teve uma carência, foi em abril. Você fala com uma convicção assim que não sei, viu? Não, sim, não, mas cola, é verdade. Né? É verdade. Voltou a pagar. Não, porque até abril, Domênico, o Corinthians ele tinha tido aquela carência lá porque estava negociando com a Caixa aí a extensão do pagamento, a revisão aí do prazo, etc. E tal. Sim. Então houve autorização, inclusive, por parte da Caixa para o Corinthians deixar de pagar durante esse período, mas agora voltou. É. Mas tá pagando. E o Corinthians, se quiser, ele paga à vista esse estádio aqui, não vale a pena. Entendi. Não, essa é a melhor de todas, à vista. Vocês têm bico pra pagar. Eu chego à conclusão que realmente o Vieira tem razão, viu? Eu falo, tô falando. Vamos lá. Mais uma do WhatsApp. Viúva do Pelé, do Robinho e do Neymar. Aí, RG número 2. Eu vou te dizer uma coisa. Aqui quem fala é Ulisses, do Saudosa Maloca de Vila Santa Catarina. E quero dizer que vai ser mais um 7-1, agora quem vai ser o novo Tevez é o Romero, certo? Chupa, RG, seu lambiçal. Pressão baixa. Nossa, lambiçal. Lambiçal. Isso, lambiçal. Ulisses, se tiver uma irmãzinha atrás. Ai, sensacional. Sensacional. Apelou, hein? É, mas foi bom. Eu apelei? Vamos lá, mais uma em nome de Ezeg, formando o melhor em você. Boa noite, galera do estádio. Boa noite, mano. Você é um mito, velho. Você e o Dodô são dois mitos. Boa noite, Beija. Boa noite pra todos aí. É verdade. Ô, Domênico, deixa eu fazer uma pergunta pra você. No seu ponto de vista hoje, quem cairia melhor no Palmeiras, no meio campo? Valdívia ou Lucas Lima? Boa noite pra vocês aí, abraço. Só o Valdívia, ele perguntou. Não, eu acho que ele tá falando do Valdívia. Ele tá falando do Valdívia do. Aqui, ó, não precisa nem falar qual é. Ótimo. Qualquer Valdívia, eu escolho o Valdívia. Menos o Lucas Lima, Domênico? O Lucas Lima. Você é tretado, com o Lucas Lima. Não tenho treta nenhuma. O problema é que ele fica falando muita bobagem lá do Palmeiras, então o torcedor do Palmeiras não gosta dele. Duvido que ele viesse pro Palmeiras e jogasse bola. Ah, mas ele ia fazer um inferno na vida. Mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador, eu não sou burro de falar que ele não é muito bom jogador. Aliás, ô Ale, quando ele tava lá no Sport, eu fui um dos caras que falei aqui, ó, tem um cara no Sport aí, camisa 10 lá do Sport, lá, joga bola esse cara, se ele vier pra um time grande ele vai jogar. Aí contratou. Aí passou um tempo, tá, o Santos contratou ele. Mas o problema, RG, Ale, é que ele fica falando, criou-se uma rivalidade entre ele e o Palmeiras. Ficou o Ricardo Oliveira também. Desnecessário. Desnecessário. E o torcedor pega as dores, né? O cara fala, começa a brincar. Não, eu sinceramente, né? Eu tenho escutado aí Palmeiras interessado em Lucas Lima. Eu não vejo. Não vai comprar. Eu não vejo a mínima possibilidade do Lucas Lima jogar. Porque no Palmeiras. Porque a torcida do Palmeiras não gosta, não vai querer. Não vai cair. Ele é o Durval, quem você acha? Valdívia. Torcida qualquer quando, Valdívia. Torcida quando encana. Mas é chinelo, não tem problema. Mas esse aí gostou do Palmeiras e jogou. Torcida quando encana, não tem jeito. Não, vai. Não dá pra comparar na bola hoje. É que nem aconteceu com a devida proporção o que aconteceu com o Paulo Nunes com o Corinthians. Com o Corinthians, né? Ele no Palmeiras jogou bola, mas ele ficava toda hora lá, né? Dando uma aloprada, né? Aloprava o Corinthians aqui. Quando foi, não aguentou, velho. E você viu a noia que foi quando chegou lá, né? Não aguentou. E lembrando, não aguentou. Domênico. Não é, mano? Ou não? Com certeza. E lembrando, quem foi o responsável por essa façanha foi o Roque Cittadini, né? Contratou um cara que, infelizmente, todo mundo sabia que já não ia dar certo. Nossa, os caras ficaram loucos. Nossa, ficaram loucos mesmo. Foi uma loucura aquilo lá. Bom, a gente vai para mais um último ouvinte agora, mas antes preciso dar um recado aqui, olha só. Vou falar do Extra, o Festival Automotivo começou no Extra. Ganhe 20% de desconto nos itens anunciados, pagando nos cartões Extra. Confira nossas dinâmicas semanais, especialmente para você, hein? Aproveite, olha só. Pneu Outback Aro 13, por apenas R$169,90, rapaz, tá barato, hein? Boa. E você faz em 10 vezes sem juros mensais, de R$16,99 os cartões isso? Extra, olha que legal. Pneu Kingstar Aro 13, é lançamento exclusivo, hein? Por apenas R$159,90 ou em 10 vezes sem juros mensais de R$15,99 nos cartões Extra. Pneu Pirelli Aro 13 P400 por apenas R$179,90 ou em 10 vezes sem juros mensais de R$17,99 nos cartões Extra. Não acompanha calotas, é bom lembrar isso, tá bom? Acelere para a economia Extra, é Extra, meus amigos. Boa. Vamos lá, mais uma ligação para o ouvinte participar no 3284-7097. Vamos lá, última. Vamos. Última de hoje, hein? Bora? Sim, vai. Bora. Sim. Bora. Vai, rebola, lá vai o Bambi. Rebola, Bambi. Anda aí, rebola, lá vai o Bambi. Solta a frango e não dá bola. Olha que legal, olha lá. Aí, Leque. Ai, Negue! Toda hora! Falou de gay, Vieira. Ai, Negue! Vai te catar, ó. Nossa, sai purpurina dele. A Vietinha, ó. Ele começa a brilhar. Sobra! Minha nossa, o Vieira se solta, falou que ele faz sombra, velho. Ele fica assim, fica na teta. Ô, Tricolor! Nossa, é a melhor música do mundo. Ô, Domênico, falando no Sombra, ele é guia, essas coisas, cadê o Sombra, hein? O Bunda Branca? É. O Sombra? É. Ora. Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, eu bom. Eu quero ver o corajoso, quando o Sombra tiver aqui, ele fala aí. Não, eu não fiz isso. Alô? Alô, Dodô? Vou pra quem fala. É o Sérgio Capovila. Sérgio Capovila. Capovila. Ah, então bom. E quantos anos? Só isso? Só isso. Quantos anos? 4,7, Dudu. 4,7, RG. Hoje? Hoje? Quinta. Capovila? É. Melhor Capô do Fusca, hein, velho? Ah! Aí sim, hein? Ele vai de Capovila. Esse foi nota 10, Ale. Foi 10, Ale, não. É o capozinho, é sempre importante. Bom, né? Capô, né? Capozinho de Fusca. É, negócio de Capovila. Ô, velho, aí o bairro? O bairro, o Benchinha não tá aí, né? Ah, não tá. Amigão, não tá tô, chovendo, amigão. Tô preso no trânsito. Hoje não. Tá no congestionamento dentro do prédio dele. É. Jardim das Acácias. Putz, aquilo lá. Zé Ramalho, bah. Jardim das Acácias. É. Bah, O nome de flor é perto do Morumbi. Que isso! Nossa! O Bambi deitado. Olha a deitada do Bambi, velho. Nem olhou, velho. Olha o Mota, velho. Nem olhou. Ele disse que nome de flor... Peraí, tá. Como é que é? Nome, você falou aí, nome de flor, como é que é, então produção? É Morumbi. Como é que é, produção? Tá certo. Rapaz! Qual que é o time, brother? Sobe o hino, Dodô. Qual hino? O hino do Timão, Dodô. Ah, Coringão, Coringão. Tá de brincadeira. É tudo nosso. Tá de brincadeira. E aí, mano, Sérgio? Eu sou corintiano hoje, hein? Tudo bem, amigão? Tranquilo tudo aí? Tudo bem, mano. Tudo bem. Ô, amigão, Campeonato Brasileiro rolando, Coringão aí nas três primeiras partidas aí, venceu duas, empatou uma. Agora vai pegar o primeiro clássico aí, é o Santos, hein, meu? Expectativa pra sabadão. Eu acho que é 7-1 de novo, hein, mano? Nossa! Meu Deus! Me desculpa, RG, mas eu acho que é 7-1 de novo. Os caras perdem a oportunidade. Oh, não é o Nelsinho Batista que tá lá, não, hein, velho? Era isso que eu ia falar. É. O RG, mas era isso que eu ia falar, porque naquela partida lá do Pacaembu, o Nelsinho Batista era o treinador do Santos, e muitos santistas atribuem aquela derrota vexatória à queda do treinador, que os jogadores parece que fizeram corpo mole ali para ajudar a derrubar o técnico, porque depois dali não houve como a diretoria do Santos permanecer com o Nelsinho no comando. Você não acha que pode acontecer a mesma coisa se os jogadores estiverem de bode do Dorival? Não 7-1, mas perdendo de 5 ou 6? Mano, Eu não vou me abster, mano. Eu não vou nem comentar essa sandice que você tá comentando. Balançou então, RG. Você tá louco, mano. Eu vi agora que você ficou perturbado com a pergunta. Você quer um prazo pra poder responder? Não, pode responder, mano. No final. Quer ajuda dos universitários? Você viu que daquele time lá só sobrou o louco no gol lá, né? Quem? O Fábio Costa? Fábio Costa, né, velho? Não, mas o RG, é uma pergunta. Era o Edinho o goleiro, né? Era o Edinho ou o Fábio Costa? Era o filho do Pelé. Não, era o Edinho? Eu nunca me esqueço. Não, era Edinho, eu acho, não. Era assim, eu acho que era assim, RG. Eu vou pegar Saulo, era o Saulo, não era nem o Fábio. Saulo louco? É, não era nem o Fábio Costa. Já tinha acabado a carreira do Edinho. É, o Edinho. Não, não, já tava vendo o sol na C². O Edinho já tinha ido, velho. Ô, amigão, mas aquela partida aí foi inesquecível, hein, mano? Eterno 7-1, hein? É eterno. Você tava no Pacaembu naquela tarde? Não, infelizmente não. Você lembra do Eterno 7-1? Lembro demais. E da Eterna Pedalada, você lembra? Pedalada do Robinho, eu lembro também. Lembra, né? Então, Robinho, esse RG, que a torcida do Santos não pode ver pintada de ouro. Inclusive, picharam o muro do Santos aí com palavras de traidor. Robinho, você não é bem-vindo. Mas tem quantos... Tiveram que apagar a figura do Robinho. Pois é, tem quantos lá no Corinthians que vocês não deixam nem entrar lá? Aonde? Fala um ídolo do Corinthians que não pode pisar no Parque São Jorge. Tinha uma época que tinha, mano. Todos reclamaram, mano. Rivelino, Casagrande, pô, fala. Não. Peraí. Todo mundo. Peraí. Não. A situação é diferente, RG. Uma coisa é outra coisa. Nenhum torcedor do Corinthians trata o Basílio com desdém, nenhum torcedor do Corinthians trata o Rivelino com desdém. Naquela época que o Rivelino saiu do Corinthians, pelo fato dele não ter conseguido conquistar títulos, etc e tal, a própria diretoria do Corinthians meio que deu uma sacaneada no Rivelino e ele não saiu da melhor forma possível. Eu vi como o Romero, ídolo Corinthians... de vocês, saiu de lá. Não, o Romero, RG, o Romero joga lá. Não, Romero, não. Tevez, eu vi como ele saiu de lá. Mas o RG, a situação é diferente do Tevez, porque o Tevez ele fez ali meio que uma ponte, inclusive influenciado pelo Kia, pra poder ir pra um clube inglês. Mas você pega lá, o Casagrande... Mas RG, se você parar pra pensar, o Casagrande, ele é reverenciado pela torcida do Corinthians. O Rivelino, ele é aclamado pela torcida do Corinthians. Marcelinho, idem. Neto, não vou nem falar. Ronaldo Giovanelli, porra. Não cabe na foto. O Basílio não consegue. Outro dia eu até tava no jogo, Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista, Lagoa do Jô. Encontrei o Basílio lá, o Basílio não consegue andar na Arena Corinthians, cara. Onde ele anda, todo mundo quer tirar foto. Inclusive a molecada, que nem viu o Basílio jogar. Então, a torcida do Corinthians, ela valoriza sim seus ídolos. Agora a torcida do Santos, RG, se a gente parar pra pensar, ídolos recentes, por exemplo, o Robinho, ele foi pichado recentemente lá na Vila Belmiro, tanto é que a diretoria do Santos teve que apagar o rosto dele do muro. O Ganso não se fala. O Neymar não pode descer em Santos. Então são ídolos que fizeram história recentemente e que a torcida do Santos talvez não tenha o carinho que a torcida do Corinthians tem. Mas você tá fazendo confusão. Você tá querendo... Confusão. Você tá querendo criar uma situação. Calma. Quem sempre ouviu falar da história do Corinthians, com toda que até a ironia... Vocês falaram aqui, com ó, toda a sua, não entra, com toda a sua ironia, pegue o que cada um desses que você citou, e já que você está falando de ídolo, e o que um ídolo representa para o torcedor, o que esses caras fizeram. Então eles têm o que merecem, é isso. Entendeu? Mas, RG, por exemplo, o Edu Dracena, o mal que ele fez pro Santos foi levantar a taça da Libertadores em 2011. Que outro mal ele fez? O mal que o Edu Dracena fez pro Santos foi, nos últimos anos, não jogar bola e ficar cometendo muito pênalti, entendeu, mano? Coitado do Edu. Por que vocês não ficaram com ele? Mandaram ele pro Palmeiras? Essa é a boa pergunta. RG, inclusive, peraí. Não é que o Corinthians mandou. É verdade, né? Isso é verdade. Não é. O Edu Dracena, ele não estava sendo utilizado no Corinthians como titular. E, ué, porque tinham dois jogadores que estavam melhores que ele. Ué. Só que o negócio é o seguinte, eu lamentei muito, RG, e você há de convir comigo e o Domênico também. Quando o Edu Dracena saiu, eu falei, é uma perda irreparável pro Corinthians. Falei, porque o Edu Dracena, sempre quando foi solicitado com a camisa do Corinthians, ele sempre correspondeu às expectativas. Ele foi jogar no Palmeiras com a expectativa de ser titular. E aí ele pediu, inclusive, para a diretoria do Corinthians liberá-lo sem forçar o pagamento de uma multa, rescindir o contrato de forma amigável. E eu acho que a diretoria do Corinthians aí, em prol de tudo que o Edu Dracena fez pro Coringão... Ficou magoado, foi Não, pelo contrário, RG, pelo contrário. O Edu Dracena dentro do Corinthians, ele foi muito querido. Inclusive pelos jogadores. Todo gente, lugar que o Edu Dracena passou, ele foi campeão. É verdade. Ô, amigão, ô, Sérgio, de tudo que nós discutimos aí, você concorda com alguém ou discorda de alguém? Exponha tudo que você pensa a respeito de tudo que nós falamos até agora. Primeiramente, mano, eu quero falar uma coisa. Diga. Eu quero ir na torcida Estádio 97. E aí você foi safo. Garantiu sua vaga pro show. Aí você foi safo. Você tem que estar na Rua Tutóia 77. Que hora, Domênico? Três e meia. Três e meia no sábado. Isso, sábado. Tá bom? Tá legal. Anotou o endereço aí? Anotei certinho, tá tudo certo. Tá bom. Então, mano, eu concordo... plenamente com você, em 99%. Obrigado. Eu só não concordo obrigado, com uma coisa. 1% aí que tá estranho. Um Paulo, fique à vontade para discordar. Vai. Diga aí. Esse um aí... Que o Romero é craque. Aí! Pronto! Aos 45 do segundo tempo. Deu uma deitada, hein? Todo mundo Mano Bicama, deita um, deita dois. Ô, amigão, quando eu falo Romero é craque aqui... É justamente para fazer um contraponto do que o Ale acha que o Romero é uma porcaria. Senhor Alexandre Oliveira, por favor. Não, senhor Alexandre Oliveira. Obrigado. Ele é o senhor bom disse... fora para marcar. É. Jogando fora, ele é muito bom para marcar. Mas em casa, marcar. Tem que dar colocar o menino que veio da ponte. Jogador de marcação. Volante. Ô, amigão, o Cleison, ele teve até, inclusive, a chance de jogar na última partida aí, ele teve uma boa chance, poderia já ter, inclusive, estreado com um gol, mas ele não conseguiu aí ser feliz na finalização. O Romero, eu entendo aí também, muitas vezes o pessoal pega no pé dele e fala, o Romero não é craque, o Romero não tem habilidade, mas se a gente pegar todos os clássicos que o Corinthians fez, ele sempre deu uma touca em alguém, um rolinho em alguém. Isso mostra que o jogador aí também tem qualidade. O mano fala Romero... de rir, velho. Eu não acredito que tenha alguém que fala que o Romero não é craque, eu juro por Deus. Não, mas é verdade, é que o Ale pega muito no pé do Romero, e o seu Alexandre Oliveira, ele sabe a influência que ele tem, pela força que ele tem na mídia, é um cara extremamente reconhecido, conceituado, e com muito, talento, então ele forma opiniões das pessoas, muitas vezes aí acabam comprando a opinião do Ale, sem ver o futebol do Romero. É porque ninguém viu ainda. Vem cá, mas que time o Ale torce? Como é que é? Que time que o Ale torce, afinal de contas? O Ale não torce pra ninguém. Eu muito tempo pela Fundação de Ele, ele torce pro Romero jogar bola, velho. Ô amigão, o senhor Alexandre Fonseca Machado de Oliveira. Caraca, hein, velho? O senhor Alexandre Fonseca Machado de Oliveira, se quiser, eu falo até o CPF aqui. Que nossa, é CPF. Esse aí não tá meio velho. Entregaram sua ficha, gente. Hein, Ale? Ele torce contra o Romero. Então, essa tá a torcida dele. Manda abraço aí, meu velho, que nós vamos ter uma jaca daqui a pouquinho. Vamos lá. Tá bom. Doutor, primeiro, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou o kit exclusivo do Desodorante Extreme. E todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou também o par de vouchers da Oferta McDonald's, tá bom? Tá bom, obrigado. Tá bom. Um abraço pra minha família que tá aqui junto comigo. Um beijo pra família. Tão gritando aqui. Pessoal, e aí, torcida, galera? Tchau. Hoje minha esposa Ivani, minhas filhas Patrícia e Beatriz. Estão aqui no sofá gritando. Obrigado, meu velho. Um abraço a todos aí. Um abraço. Vai quebrar o sofá, hein, Patrícia? Pula no sofá, não. Valeu, tudo de bom. Isso é o Estádio 97 na Energia 97, que também vem em nome de Fricol, né, senhor Benjamin? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2, você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, porque acabaram os problemas, chegou Fricol. É isso mesmo, Fricol, esse negócio é mágico. O Fricol é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Estádio 97, em nome de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Deixa eu agradecer ao Estranho Ninho, o Durval que participou de hoje. Legal, gostou? Curtiu aí, Durval? Adorei, Dodô. Pô, legal, obrigado. Demais, ouço vocês desde... Boa, Durval. Boa, Durval. Desde 2000. Oh, legal. Sensacional estar aqui com vocês, só fera. Obrigado. Valino, meu rei. Queremos Motas. Um abraço. Manda, peraí, gente, manda rapidinho. Manda um abraço. Hoje aí, não vai dar, não. Vamos. Vai. Mandar um abraço pra minha esposa que tá aqui, falar que eu amo ela. Aí moleque. Garantiu. Mandar um abraço pro pessoal do Itaú. Viu, Mota? O Daniel Sola falou que adora você. Beijo, manda nudes. É, mandar um abraço pra minha família, pro pessoal do FMP aqui que tá mandando e pro pessoal do Herdeiros aqui. Boa! E Domênico, fala, Mano. Só mandar um abraço rapidinho aqui também pro pessoal da Vonena. É Vonena o pessoal que sempre manda cocada pra gente. Legal, eu esqueci lá no cocada, carro. Eu vou trazer amanhã pra vocês aí. Ô, mano, obrigado. Amanhã eu trago aí. Tá bom, obrigado, valeu, Mano. Valeu, quem ganhou a camiseta rapidinho? Tá aqui, ó. É o Vinícius Santos Pires. Vinícius Santos Pires, camiseta, presente de fit camisetas. Amanhã tem mais Estádio 97 em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também de McDonald's. Amanhã um clássico no McDonald's, quarteirão por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece o Extra Gol. Beba com moderação. É isso aí, amanhã estamos de volta com o estádio. Começamos a jaca e vem aí o Night Sessions depois. Valeu. Aqueles que perderam seus empregos e hoje têm sérias dificuldades para manter o sustento da família. Brasileiros e brasileiras, homens e mulheres que mais do que os bolsos vazios têm os sentimentos de confiança e de esperança esvaziados. Aqui com a gente, um político dos mais experientes e atuantes, dono de uma trajetória de realizações na vida pública. Já foi vereador, senador, ministro e hoje é o atual presidente nacional do PR, o Partido da República. Boa noite, presidente Antônio Carlos Rodrigues. Boa noite, Cátia. Presidente, assim, numa breve análise, como é que o senhor vê esse nosso momento? Com tudo isso que está acontecendo, dá para ter otimismo, dá para ter esperança? O que o senhor tem a dizer aos brasileiros? Boa noite a todos. Na minha maneira de pensar, nós precisamos proteger o Brasil, para que o Brasil possa efetivamente proteger os seus filhos. É verdade que durante um período o país fez conquistas importantes. É verdade que em seguida enfrentamos uma crise sem precedentes. Como também é verdade que estávamos num momento onde tudo caminhava para a volta do crescimento. E o PR sempre trabalha e dá apoio às ações que coloquem o Brasil nessa direção. Temos que pensar grande como é o Brasil. As instituições estão cumprindo o seu papel. O nosso é cuidar das pessoas. Não podemos nos intimidar e nos encolher. Um capítulo ruim vivido na nossa vida pode ser aquele que nos leva a escrever uma grande história. Acredite, estamos diante dessa oportunidade. As portas para um Brasil renovado estão abertas. E se depender do PR, não vamos fechá-las. O Brasil vai seguir em frente. Muito obrigada por sua participação, presidente. Eu vou conversar agora com outra importante representante do PR, a deputada Magda Mofato. Boa noite, deputada. Boa noite, Kátia. Olha, não dá para fugir do assunto corrupção, que sabemos não ser um problema só do Brasil, mas que aqui tomou proporções inimagináveis. Mas vamos conseguir frear o ímpeto dessa gente? Boa noite a todos. Pois é. Infelizmente, o Brasil enfrenta também uma crise moral. Aliás, talvez a maior responsável pela situação em que o país foi colocado. Mas como disse nosso presidente Antônio Carlos, estamos mostrando que nossas instituições funcionam, que estão cumprindo rigorosamente o seu dever, o seu papel. Estamos dando exemplo de que somos capazes de colocar o país nos eixos. É muito importante ter essa consciência, ter clareza disso. Toda essa crise que vivenciamos mostra o quanto o seu voto é valioso, o quanto ele pode decidir os rumos do país. É preciso acompanhar atentamente o meio político para escolher bem os seus representantes. Porque sem corruptos, não há corruptores. Muito obrigada por sua participação, deputada. Obrigada a você, Kátia. É, o voto é a vacina que pode impedir e nos livrar dessa epidemia de corrupção que infectou o país. Mas agora, vamos falar de realizações, porque sem elas o Brasil não avança, ainda mais quando o assunto é infraestrutura. Já está aqui conosco o ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Ministro, a sua pasta é vital para o Brasil. Como é que está o seu ministério? Pois é, Kátia, a crise não parou o Ministério dos Transportes. Muito pelo contrário, estamos dando celeridade a muitas obras. Obras consideradas essenciais para a expansão da economia e de benefícios para a vida das pessoas. Mas antes de falar dessas obras, eu queria ressaltar o acerto que foi de agregarmos as secretarias de portos e de aviação civil ao nosso ministério. Pela primeira vez, está sendo possível pensar e planejar o setor de transportes de forma conjunta e integrada. Tem muita coisa sendo feita. Corredores de exportação, integração nacional e de melhoria nos centros urbanos. São pavimentações, duplicações, novas rodovias, pontes estratégicas. Nosso programa de concessões tem sido realizado com absoluto sucesso e os prazos rigorosamente cumpridos. Através do diálogo aberto com a iniciativa privada, portos e aeroportos estão recebendo grandes investimentos e sendo revitalizados em todo o país. E como o futuro é logo ali, uma carteira de novos projetos já está formatada e pronta para entrar em execução no tempo certo. A orientação é não parar. Pelo conjunto, pelo trabalho feito até aqui, eu considero que a maior obra do Ministério dos Transportes foi a do crescimento. Agora é continuar fazendo o Brasil seguir sempre em frente. Ministro, muito obrigada por estar aqui conosco. A nossa próxima convidada faz no PR um trabalho amplo e incansável de proteção à infância. Bem-vindo ao programa, Lauriette. Hoje, na sua visão, qual deve ser a maior preocupação dos governantes? Kátia, a maior preocupação da família brasileira é com a segurança e com a proteção de nossos filhos. Segundo dados da Unesco, o Brasil é o quarto país do mundo que mais mata jovens e adolescentes. A infância nunca foi tão atacada como nos dias de hoje. A cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. E já somos considerados o pior país da América Latina para meninos. Meninas, precisamos com urgência fazer um grande pacto pela infância em nosso país. Porque colocar a criança em primeiro lugar é colocar o Brasil em primeiro lugar. Obrigada pela participação. E colocar o Brasil em primeiro lugar implica em continuar fazendo reformas. Porque há ainda um pensamento que no Brasil as coisas não têm jeito, que sempre foram assim, que isso vem lá do berço. Que impunidade e injustiça vão continuar atravessando o tempo. E agora, a companhia das deputadas Gorete Pereira e Cristiane Aredi. Deputada Gorete, deputada Cristiane, faz sentido tanto o ceticismo? Não, não faz. Não se pode pensar assim. Até porque estamos vendo muitos poderosos pagando pelos erros. Gente que se julgava dono do Brasil e tratava o país como um grande negócio. É o que eu sempre digo, Gorete e Kátia, que o que me motivou, o que me fez entrar para a política, foi exatamente a disposição de lutar e fazer com que essa certeza de impunidade deixasse de existir. País que não pune, não educa. Porque ao não punir um malfeitor, você pune milhões de brasileiros honestos. Gente que fica presa num sentimento de impotência, de apatia e de injustiça. E por falar em injustiça, as coisas estão entrando no eixo. A PEC das mulheres é um exemplo. Depois de aprovada, vai garantir uma participação maior da mulher na Câmara dos Deputados. A bancada feminina terá que ter uma reserva de 10%. O Brasil tem que ser daqueles que buscam igualdade e que fazem do seu trabalho o único jeito de crescer e ter uma vida decente. São esses brasileiros que merecem e serão valorizados. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o momento é de continuar com os avanços que estamos fazendo, porque eles trarão a estabilidade necessária para o país. A hora é de pensar no país. A hora é de persistir. Obrigada, deputada. Obrigada, Kátia. Obrigada, Gorete. Obrigada também, Kátia e Cristiane. E avante, Brasil. A hora é de ter responsabilidade. Responsabilidade é tudo que o momento pede. E temos exemplos para dar. Não é mesmo, Kátia Bacelar? Não é mesmo, Mariene Fagundes? Pois é, Kátia. Eu venho de uma região do Brasil que sempre acreditou, investiu e valorizou o trabalho sério e continuado. E assim, o trabalhador, a trabalhadora do campo, mesmo enfrentando as situações mais adversas, nunca abandonou seus princípios, nunca desistiu de seus planos. E hoje faz parte do mais bem-sucedido setor da economia e o que mais empregos oferece. Esse é o modelo que queremos para todos os brasileiros. Dar a essa imensa massa de trabalhadores o direito de trabalhar, de prosperar e viver com dignidade. Isso é possível e você não precisa acreditar em mim. Basta acreditar em você. Mais do que nunca é preciso acreditar e ter a nobreza de colocar o país acima de tudo. Acredite na justiça. Acredite que o Congresso fará as reformas. Acredite na coragem e na disposição do Executivo em fazer a travessia. Acredite que as coisas irão se acertar. E o deputado, o bombeiro Tiririca, tem um recado. Boa noite. Atenção, deputada Ayada. Estão querendo incendiar o circo. Não podemos deixar o circo pegar fogo. Vamos pensar no povo. Vamos manter o circo trabalhando. Porque se o circo não estiver firme e forte funcionando, aí não tem espetáculo. Para o trapezista, para o mágico e para o palhaço, o circo vem sempre em primeiro lugar. Entenderam? Eu quero que eu desenhe. Abertado! O circo não pode pegar fogo! PR, o Partido da República. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Festa Junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância. Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Toco e Twists. Cecinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo. Fun Factory. Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos de pista à venda a R$40 nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Check it out. I wanna be with you, I wanna be with you. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder, não, hein? Nós mulheres sabemos das dificuldades e do valor das nossas conquistas até aqui. Ainda tem muito para melhorar, mas só conseguiremos isso juntas. Estou fazendo o meu melhor e contamos com você, mulher, para lutarmos por um país mais justo. Devemos ocupar nosso lugar na política, afinal somos muitas e nossas vozes precisam ser ouvidas. Aqui as mulheres são protagonistas. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Prêmios! Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Pela primeira vez no Brasil, Milkshake Festival, dia 16 de junho, no final de semana da parada LGBT. O maior festival de diversidade que o Brasil já viu. Agora em novo local, Milkshake Square, na Barra Funda, Bloco da Preta, Hercules and Love Affair, Green Team do Passinho, Lia Clark, Jalu, Banda Uó e muito mais. Convidada especial, Fernanda Lima e Balê. Ingressos à venda, milkshakefestival.com.br. Milkshake Festival. Sexta, 16 de junho, na Barra Funda, milkshakefestival.com.br. Ricardo Salles, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Vida saudável é um desejo e um direito de toda a sociedade. Agora, a defesa do meio ambiente precisa conciliar desenvolvimento com a produção. E mais, não pode ser apenas discurso, tem que ter gestão com resultado e sem demagogia. Isso sim é que faz a diferença. Chegou a hora de olhar para frente. Precisamos mudar as velhas práticas, com transparência e gestão eficiente. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. Já curtiu hoje? facebook.com/energia97fm. Aniversário na Overnight. O clube para você comemorar o seu aniversário. Sempre o melhor flashback e as melhores atrações. Overnight. A sua casa para receber os amigos. Aniversário é na Overnight. Comemore seu aniversário na Overnight. Acesse overnightvilolimpia.com.br ou ligue 3582-3637. 3582-3637. Aniversário é na Overnight. Presidente Nacional do PP, Ciro Nogueira. E por um lado, a crise que vivemos revela nossas fraquezas e erros. Por outro, ela nos dá a visão e a oportunidade de fazer correções, promover mudanças e encontrar o melhor caminho a seguir. Senadora Anamélia Lemos. Ao fechar os caminhos para a irresponsabilidade que sangrou o país, o Brasil deu um grande passo em direção à formação de uma sociedade mais justa, mais inclusiva. O Brasil que dá certo é o Brasil que tem respeito por você. PP, o Partido Progressista. Vem aí a temporada 2018 do Cruzeiro do Energia na Veia. Quero passar um weekend com você. Com atrações cada vez mais imperdíveis. Apresentando Blitz. Você não soube me amar. Blitz ao vivo. Evandro Mesquita, seu bonitão. Direto dos anos 80, a bordo do melhor navio temático do planeta. E mais, Jota Quest. Jota Quest ao vivo. O navio irá à loucura com Jota Quest. Mega shows com o melhor da história do rock nacional. Onde tem sol, é pra lá que eu vou. Navio do Energia na Veia, temporada 2018. Cabine já à venda. Garanta a sua com preços de primeiro lote. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. Temporada 2018 do Cruzeiro da Veia. Realização Energia 97 e promoção. Que bom dia, vai ser sempre assim. Oba, de volta. A energia que te move. Agora na energia. Oh, you know, you start dancing. Night Sessions. Is that house music? House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo. Ótima noite de quinta-feira pra você ligado aqui na Energia 97. Começando mais um Night Sessions, hein? O melhor da house music. Tudo que vai bombar nas principais pistas, você curte primeiro aqui na Energia 97. Toda quinta, a partir das 8, tem Lucas Bouchard nas picapes. Tá só começando, então sobe o som, tá no ar. Night Sessions. Well, I'm so above you, and it's fine to see that I came to love you anyway. So you tore my heart out, and I don't mind bleeding any old time to keep me waiting. Oh,

language, it's official. I don't know you, but I think I get the gist though. When we drinking and we end up on the dance floor. Too late, shorty. Know you got a man, but your man's not me. Tell your boyfriend, baby, say la vie. Girl, it's all good, got the feeling in your cheeks. Go ahead, smile, let them lips show. When they play this, it's a party at the disco. All the girls go wild, let the hips go. If you feel it, can I get a little kiss though? One pretty thing, can't lie. If you wanna play, wanna stay for a while. If you can't decide, don't be making up your mind. Only for tonight, I just wanna see you smile right now, come on. Give it a try.